Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem, dessa vez, abrindo 2019 para os serviços, para falar de um tema polêmico. Antes de qualquer coisa, a gente está baseando esse episódio em decorrência das últimas notícias, né? Então a gente gostaria de falar que tudo que a gente está falando é baseado nessas notícias e não sabemos de nada e sou pobre. Pra quem vier me processar. Eu sou o André Fernandes e hoje a gente vai falar sobre picaretagem e sobre abuso na magia. Esse tema polêmico. Então temos aqui a nossa mesa redonda do ocultismo alternativo. Primeiramente, temos aqui ele, nosso queridíssimo mestrando por pouco tempo, Marcos Keller. Tá acabando, minha gente. Tá acabando esse mestrado. E eu tenho uma frase pra deixar aqui, que ela é de um amigo meu, libriano, chamado Oscar Wilde. Olha. Oscar Wilde, certa vez, ele falou que tudo nesse mundo é sobre sexo, exceto sexo. Sexo é sobre poder. Tá certo. E temos aqui ela também, nossa queridíssima... mistério, quem será? Grola! Juliana Pozlaco. Eu tô tão incomodada com esse tema que eu não pensei em nenhuma frase de abertura e não consigo fazer nem piadinhas hoje. Você sempre pode fazer uma ofensa, acho que encaixa. Pau no cu do abusador, mas o pau no cu ruim, não pau no cu gostoso. Sem prazer. Exatamente. Temos aqui ele também, nosso queridíssimo Rodrigo Grola. Pra começar 2019, tem umas palavras... Eu acho uma merda. Calma aí, o cara já explodiu todos os volumes. Dá parada, calma aí. Mano, deixa eu trocar, colocar o Grola sozinho. Quer o Grola ligou essa merda sozinho. Vou dar uma letra aqui já. Eu acho uma merda o cara que faz uma fanpage religiosa só pra esconder a cara de ficar cagando regra na opinião política e na espiritualidade dos outros. Entendeu? Eu acho que é puta de uma falta do que fazer e uma puta de uma falta de coragem de mostrar a cara, né? Então, mas enfim, vamos que vamos. Cara, isso encaixa em tanta gente que eu tô tentando saber pra quem foi o shade. E tipo assim, não dá pra saber tem um punhado. Não, esse é especificamente pra fã de religiões afro-brasileiras. Que ficam cagando regra sobre dizendo que, filho de Umbanda não é de esquerda ou não é de direita e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mano, vai tomar no seu cu, meu irmão. Vai andar em terreiro pra você saber. Agora eu acho que chegou, né? Que tem terreiro de esquerda e de direita. Eu acho que esse teve CEP. Agora tá entregue, né? Agora, nossa, teve até número do bloco. Bloco C, apartamento. Chorou em perto do templão. Faz a macumba aí. endereçado ao Rodrigo Grão, tá? mas não reflete a opinião... Cara, você não precisa se preocupar, porque meu, o cara tá perdendo mais tempo batendo nos outros do que pra fazer macumba. Com certeza. Existe um consenso que é, se o cara gastou energia de criar uma página pra ficar batendo nos outros, é porque a única capacidade dele é essa, exatamente, né, cara? Exatamente. Vamos lá. Chega de shade, porque vocês aqui tão foda. Temos aqui ele, nosso queridíssimo ministro de verdade. O cara chega travado no que ele diz. Ministro Ferreira. Ele é meu irmão de outra família. Ah, entendi. Você aí que tá ouvindo a gente em 2027, você vai estar ouvindo em primeira mão as acusações de abuso da Andrégora. Caralho! Eu vou falar que não, porque eu nunca vou esconder isso de ninguém, tá bom, gente? Vai ser bem claro, filmado. É, exatamente, com consenso e com um contrato, inclusive. Contrato de serviço. Kélia vai ser o primeiro. Um contrato de serviço. Já foi, teste sofá. Exatamente. E temos aqui ela também, Lívia Andrade. Gente, eu tô por fora desse assunto de hoje, principalmente porque eu acho que eu não tenho maturidade pra ficar atrás desse tipo de coisa, porque eu já vi gente muito próxima de mim se fuder Não vou dizer igual, mas a gente vê, assim, quando a pessoa tá indo pra esse lado. Essa galera... Enfim, gente, a gente vai falar sobre, primeiro, todos esses casos, né, que explodiram no último ano de 2018, né, que vai ser literalmente o último ano. Não vai aparentemente ter um ano... tem muito mais pra explodir ainda, né? Exatamente. Mas só até julho, né? Tá, beleza. Data limite, estudem sobre isso. Bem, gente, vamos pros recadinhos, que a gente vai falar sobre todos esses casos e dar nossa opinião e falar sobre nossos... E dar sobre nossa experiência pessoal sobre tudo isso que tá de errado. E a gente tá aqui pra fazer a denúncia. E chegamos aqui nos recadinhos do primeiro Magicando do ano, galera. Antes de qualquer coisa, deixa eu dar um aviso bem claro aqui, porque esse episódio, ele tá ali no limiar entre o vai da merda, então deixa eu só deixar uma coisa bem clara. Não existe outro culpado, senão o abusador, em qualquer um desses casos que a gente tá falando, tá bom? Obviamente, se for comprovado tudo, porque não queremos levar processo. Isso é super importante, porque muitas vezes a gente vai falar aí, por exemplo, de formas de como você pode evitar esse tipo de coisa, e de nenhuma forma isso deve ser interpretado como a culpa é da vítima, ou você devia ter agido melhor, ou esse tipo de coisa. Mas, na verdade, são dicas, né, que principalmente as meninas que participam aqui frequentemente do podcast dão pra como a gente consegue combater esse tipo de coisa, né? Porque, afinal de contas, não dá pra gente pedir pro abusador não abusar, né? Mas entendemos que ele é completamente o culpado por todos esses casos. Então, vamos pros recadinhos bem rápidos, porque esse episódio, apesar de ter um pouco desse tema, ele tá até um pouco leve, né? A gente tentou dar uma descontraída ali metade do episódio, pra também não ficar muito pesado. E, enfim, é um podcast de denúncia, denúncia. E é claro que, antes de qualquer coisa, pra gente abrir o nosso 2019 com chave de ouro, a gente vai falar aqui uma notícia misteriosa aqui pra vocês. O Magicando vai estar indo pra um próximo nível em 2019. Isso quer dizer que ele vai passar essa semana? Não. Pelo amor de Deus, não. Ainda não. Se a gente notar que existe uma quantidade, um aumento de apoio, né? Se você for lá no apoia.se, apoiar financeiramente a gente, como muitos dos seus colegas fazem ouvintes, né? Aí, dependendo ali de umas metas batidas, a gente consegue aí até pensar no assunto, entregar algo semanal, não é impossível. E também, se você quiser, além disso, além de nos ajudar, não apenas com o pagamento disso aqui tudo, né? São os equipamentos, a manutenção, né? O Uber pra levar os equipamentos pra lá e pra cá, pra gente gravar, que afinal de contas a gente não tem um estúdio próprio, né? A gente tem um estúdio na mochila, então isso foi necessário pra gente gravar em absolutamente todo tipo de lugar. Você tem aí um benefício de se tornar apoiador. Você vai ter acesso ao nosso grupo secreto. Nosso grupo secreto, você vai receber a maioria das dicas, das discussões e de tudo em cima. E, além disso, você vai estar apto a escutar as gravações acontecendo ao vivo. Você vai saber o que é cortado na edição. As gravações, elas não ficam pra sempre, né? Acredito que pelo menos... garantia que elas fiquem durante um mês. Então, mesmo que você, se você não puder assistir a gravação ao vivo, ela vai ficar ali no YouTube. É só você pegar pelo link dentro do grupo. Você vai conseguir ver o que rolou e se preparar pra como vai ser o episódio editado. Isso é um mimo, né? Pra você que tá aí apoiando a gente. E com um mínimo de R$5, você participa desse mundão nosso, de tudo isso aí que tá aí, essa doutrinação mágica ocultista. E a Penumbra mandou avisar, que é o seguinte, gente: o olho no triângulo caiu no meio das férias. Pra quem não sabe, o Olho no Triângulo é a biografia pelo Regardir do famoso mago Aleister Crowley, tão supracitado aqui, tanto para zoações, tanto para discussões, né? E assim, o Crowley, ele teve uma vida que merece ser destacada em diversos pontos, né? Evocaram ousado em algumas maneiras, outras maneiras de dar uma escorregada no quiabo. Enfim, ele é um cara que ele merece ter... Poxa, eu quero muito ler essa biografia, né? Eu já estou com ela em mãos e pretendo começar em breve. E como caiu nas férias o lançamento desse... a pré-venda e o lançamento desse livro, muita gente falou, por estar de férias, eu acabei não vendo pré-lançamento e acabei perdendo o frete grátis que vocês fazem em todos os livros de vocês. E aí, o Vinícius falou, já que o livro tá lançado, eu não posso estender uma pré-venda, já que o livro já lançou. Então, o que ele vai fazer? Você vai ter frete grátis. Essa promoção vai até o próximo episódio do Magicando. E esse livro, O Olho no Triângulo, terá frete grátis se você comprar até lá usando o cupom Homem Macaco, porque nós temos alma e coração, tá bom, gente? Homem Macaco, tudo em maiúsculo, tudo junto, tá? Não tem espaço. Homem, macaco, tudo junto. Não corta um M, tá? Tá o M. Homem, macaco, tá? Mas tá junto. Na hora de você efetuar a compra, você coloca o cupom no carrinho e você vai ganhar o frete grátis desse livro. Lembrando que esse livro é um tijolo, né? Então o frete grátis vai te dar uma economizada boa aí. Então aproveita. Bem, eles mandaram avisar também que vai ter um aviso. Tem um monte de livro esgotado. Isso é ótimo pra Penumbra. Porque, nossa, vendeu, né? Legal. Mas é ruim pra vocês, que muitas vezes vocês querem. Estão escutando agora o Magicando, conhecer agora o trabalho da Penumbra, vocês podem adquirir também em breve, porque a Penumbra mandou avisar que vai começar a reimprimir no começo do ano alguns desses exemplares. A gente vai deixar vocês aí a postos para qualquer anúncio de um novo exemplar sendo reimpresso aí, para você aproveitar também e não perder dessa vez, né? E lembrando, todo lançamento da Penumbra é limitado. Ou compra agora, ou não sabe quanto vai comprar. E outro aviso sobre a campanha de financiamento coletivo dos 40 servidores, o livro e o baralho. Eu conversei com o Vinícius e a Lívia e eles estão meio tentando enganar uns fornecedores. Então a questão é que eles vão dar uma previsão do envio quando esses fornecedores eles darem essa informação. Tá tudo encaminhado, mas como eles não têm essa informação ainda, o anúncio oficial vai acontecer em breve. E pros apoiadores da campanha do Catarse desse livro, vai mandar por e-mail pra todo mundo pra você saber quando eles tiverem essa informação, tá bom? O Vinícius acabou de me ligar agora e ele falou que o frete grátis não é apenas no olho do triângulo, galera. É pra todos os livros do site da Penumbra. Eu vou deixar o link aí agora no Magicando e, cara, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou adicionar muita coisa agora no meu carrinho, porque, sério, vocês só têm 15 dias até a publicação do próximo programa. Galera, aproveita, pega aquele caminhão de livro, frete grátis, vai aparecer o caminhão do Faustão na tua casa, não tem problema, você não vai estar pagando por aquele caminhão. Vai lá, aproveita que essa promoção aí é pra abrir 2019, chave de ouro. Então é isso, bora lá pra falar muito sobre essas notícias quentíssimas e super preocupantes que a gente tem aí no mundo da magia e da capirotagem, e bora lá. Bem, gente, é um assunto muito complexo, né? A gente gostaria de falar que tudo que a gente está se baseando novamente é nas notícias e nas pesquisas e no jornalismo investigativo de dezenas de profissionais que estão por aí. A gente vai pistolar um pouquinho, mas já é do jogo, vocês já sabem como é que é. Primeiro que essa coisa de abuso na magia é algo comum. É o tipo de coisa que a gente já vem batendo desde o nosso primeiro episódio. Se você... Acho que abuso na magia, deixa claro logo, a gente tá falando de pessoas abusando de pessoas, né? Porque abuso de magia, primeira coisa, quando eu vi a pauta, mas eu sou a Lívia, né? Falei abuso de magia. Usa magia demais. Usa magia demais. Não, é a pessoa sim. Que... E eu vou fazer um sigilo pros meus pais não me pegarem batendo punheta carregando esse sigilo. Não, eu não falei abuso de magia, eu falei abuso na magia. E eu vou acrescentar uma coisa, Andrei, se você me permitir... Que é abuso na espiritualidade em geral. Sim, sim. Se fosse só na magia, eu tava muito feliz, tá ligado? Muito feliz mesmo. E é o tipo de coisa que também a gente vai ter que tomar muito cuidado com questões, certas questões de associação, magia sexual, por exemplo, que vai ser um dos temas que a gente vai, pelo menos, dar uma esparramada aqui um pouquinho só. Acho que, acredito que mereça a gente fazer um episódio só sobre isso também, que é o seguinte. Saiu, no ano passado, duas notícias que foram extremamente bombásticas para duas pessoas que eram extremamente conhecidas aqui no Brasil, serem conhecidas gurus, né? O primeiro delas é o Prem Baba, e o segundo delas foi o João de Deus, que pegou agora o finalzinho do ano e tal, que mostrou uma triste realidade que não é exclusividade do Brasil, sequer exclusividade de religiões indianas, quanto sequer de espiritualidade, espiritismo e coisas nesse sentido. E não adianta falar que não é espiritismo, tá bom, kardecistas? Porque o João de Deus, ele era kardecista oficial lá, segundo a Federação Espírita, né? Então, que hoje em dia tiraram a bunda da janela, falaram que não era, mas eles... eu acho que era. Ou foi em algum momento. Foi em algum momento, né? Foi em algum momento e tal. Então, assim, já é o tipo de coisa que a gente já tá sempre batendo na tecla há muito tempo, e tem muita gente que, infelizmente, acha que é mimimi, né? A primeira coisa que se fala, por exemplo, pra começar, que esse tipo de coisa nem aparece em grupos de esoterismo e ocultismo, porque já é claro que vai ter aquele cara muito sem noção que vai falar... Mas deu porque quis, né? E curiosamente, o cara que vem falando assim, não, isso é mimimi, deu porque quis, é sempre um cara, branco, classe média alta, de certas inclinações políticas. Brincadeira, gente. Tá, mas você consegue ver esse personagem, né, na fauna da internet brasileira. Mas é algo que, bem, antes de qualquer coisa, vamos ao que a gente tem. A gente gravou um episódio, que foi o 171 do Mundo Freak, né? Picaretas no Mundo da Magia. Que é uma picareta. Mas assim, a gente abordou muito essa questão da picaretagem relacionada a... Dinheiro. A dinheiro, né? Toda essa prática, né? Aqui a gente vai falar um pouco sobre essa questão do abuso emocional, sexual e por aí vai, né? E aí eu já gostaria de levantar uma dúvida, que é o seguinte. Toda vez que a gente vai falar sobre espiritualidade no geral, você vai desde religião até magia, tanto faz, é tudo o mesmo... arcabouço ali, a gente está falando sobre pessoas que têm para si um certo poder, né? Sim. Tem uma questão que elas são, muito pelo fiel, né? ela é uma pessoa sagrada muitas vezes, né? Sim, tem uma coisa que eu acho que é bacana de falar sobre essa questão do abuso, é que, primeiro que todos nós estamos numa sociedade onde o abuso ele é passado pano assim a todo segundo. Absolutamente, várias coisas que deveriam ser imperdoáveis, assim, absurdas de serem feitas, são naturalizadas, e muitas vezes corremos o risco de terem pessoas maravilhosas que nem sabem o que estão fazendo porque não foram ensinadas, não percebem que estão passando do limite. Isso existe, isso acontece. Não são a maioria dos casos. Eu acho que tem muito caso de gente que é sacana mesmo. Mas acontece do cara ser pego no ai, meu Deus, que mancada. Se você foi pego nisso, tudo bem, se conserte, ninguém vai te matar por causa disso, não é essa questão. A grande questão é que quando a gente tá falando de abuso, essa questão da espiritualidade, é o que o Andrei falou. É alguém que tem um tipo de autoridade e que normalmente está fazendo isso com alguém que está vulnerável. Você não acha alguém que vai abusar. Vou usar o exemplo do Crowley, que é alguém que já morreu e que se reclamar, foda-se. Se você olhar e falar, ah, não, mas o Crowley ele tinha uma parada de ir atrás de mulheres sensíveis, depressivas, beirando já um estado mental bagunçado, e ele era um abusador. Em várias formas, ele era um abusador, sim. Então, isso tem acontecido, né? Isso continua, que é pessoas realmente que elas abusam da confiança, elas abusam da fé, eles abusam... É uma estrutura de poder que tá desigual. Não é tipo eu e o Vinícius, eu e o Grola, eu e a Ju, eu e o Andrei, que a gente tá num pé de igualdade, eu faço abusos contra o outro. Pode acontecer. Mas aí o outro tem pelo menos chance de tentar dar uma resposta, de perceber e de lidar. Quando a gente tá falando da espiritualidade, é desigual. É por isso que eu gostei tanto da tua frase de abertura, Keller. Porque não tem nada a ver com sexo. Não tem nada... tem a ver com relações de poder. Exato. Tudo é sexo, exceto sexo, né? Então, na verdade, isso, são situações que não ocorrem nem só na espiritualidade, né? Essa questão do abuso relativo a poder também vai acontecer muito no meio... Empresarial até. Empresarial, né? É profissional. É profissional. É muito. Total. A característica é muito similar. Qualquer relação em que a hierarquia esteja muito estabelecida e que a pessoa não tenha pra onde correr. Mas aí eu acho que talvez, desculpa te interromper, mas aí eu acho que existe uma certa perversidade nessa diferença, que é o seguinte: a pessoa que acaba sofrendo um abuso dentro de um trabalho, provavelmente é uma pessoa que, por exemplo, não quer perder o emprego, não quer sujar o próprio nome. Precisa daquilo. Tá em dependência daquilo, é um abuso, não tem como falar que não. É uma dependência material. É uma dependência material que ela sabe que se ela conseguir algo, ela vai sair, né? Eu acho que o problema do espiritual é você usar... Como é que tu foge daquilo que tu crê? Tipo, você tá ali pro... O cara vai falar, pra onde tu vai quando você vai morrer? O cara fala, como é que tu age no seu dia a dia, no seu íntimo? O cara diz que se você não fizer o que ele tá pedindo, a sua doença vai voltar... E você já tá fragilizado porque você tá doente, você tá procurando uma ajuda. Cara, ninguém é um grau chegava, de perversidade complexo. Ninguém chegava, né? Vou usar o primeiro exemplo, né? No João de Deus, 100% bem. As pessoas procuram ajuda porque elas estão. Mas tanto fisicamente como a pessoa que tá doente, ela fica, né? É um momento fragilizado. Exatamente. Então, se alguém vem e te faz uma ameaça dessa que não é palpável e você não consegue lidar, que é uma ameaça espiritual, eu vou fazer macumba. Tem autoridade pra você acreditar de verdade naquilo. Eu vou fazer uma macumba pra você se você for embora e sua vida vai virar uma merda. Como que você lida com isso? Exatamente. Né? Muitas das pessoas, né, do caso do João de Deus, por exemplo, afirmavam isso, né? Tem uma entrevista do Bial, que a gente vai colocar aí pra vocês aí embaixo, que a menina, ela fala literalmente isso, que é uma doutrinação no sentido correto e sério da palavra. Não é essa doutrinação que falam por aí, enfim, de gente que elege outras pessoas. Mas é do tipo, cara, desde que a pessoa escolhe, por exemplo, a menina que acusa, uma das meninas que acusaram, que são foi só uma... 300? Uma das de centenas de pessoas, uma delas ela morava fora, né? E ela falou, e foi falado pra ela que no momento que ela escolheu, decidiu viajar, confiando e vendo qual era, quer dizer que os ventos da mudança, né? Os sonhos, começam a aparecer as coisas. Então, pra essa pessoa se desvincular disso depois, olha a cabeça da pessoa. Ela, automaticamente ela tá, vai ser uma vida amaldiçoada que ela tá levando, né? E daqui a pouco a gente vai entrar muito no mérito sobre essa questão de que vai ter gente muito imbecil falando que, ah, mas é só não acreditar. Se o cara tá falando isso, a pessoa deixa de acreditar, é só sair. E não é bem assim. A gente tem todo um sistema montado ali que privilegia a pessoa ir pra vala, né? Ir pra merda, né? Tá falando todo o círculo de amigos, a vivência da pessoa. Círculo social. Isso do círculo social é muito importante, cara. Que várias vezes você suporta... deixa eu dar um parecer antes, assim. Eu participei de movimentos religiosos desde muito cedo. E eu vi coisas, assim, absurdas, bizarras e absurdas, assim. Coisas que meu pai, pra quem não sabe, ele tem um antecedente pastoral, né, pra lidar com isso. Eu trabalhei como pastor de jovens por um tempo. Então eu vi tudo que você imaginar relacionado ao meio evangélico, eu também vi. Vi sendo tratado muito bem algumas vezes, vi erros catastróficos pelas lideranças e vi lideranças envolvidas nisso, né? Então eu tava ali. E essa questão do círculo social que o Andrei falou, eu acho que ele é um agravante tremendo, porque a pessoa, cara, é de uma perversidade sem tamanho. Porque a pessoa, ela perde inclusive o círculo de amigos, ela é desacreditada, ela perde o próximo, a espiritualidade dela tá errada, o inferno tá morto, ela é ostracizada, ela é excomungada da vida. E a excomunhão no sentido medieval, que tipo assim, se o padre te excomungava, o teu pai e tua mãe não conversavam com você, porque você era um morto em vida. Entende? Era nesse naipe. Então eu acho que é difícil até pro ouvinte entender isso se ele não tiver um background religioso, né? Eu tenho um amigo próximo que passou por um processo desse de ostracismo social de todo o círculo social barra familiar dele, que o cara era TJ, Testemunho de Jeová, e queria namorar, queria levar a vida normal, assim, não fez nada herético, ele não tacou fogo na cruz, não mijou em Jesus, não fez nada disso. Não foi pessoa também. Namorar não foi pessoa. Namorar uma pessoa heteramente falando, não era nem gay. Não. Tá. Caraca. Uma pessoa de fora da comunidade, né? Aí já deu bem. Nossa, dá ruim, né? E assim, essa pessoa passou por todo esse processo que você tá falando. E é um negócio punk. Essa pessoa, por sorte, soube lidar muito bem e hoje tá muito feliz. Melhor coisa que aconteceu na vida dela. Mas não é pra todo mundo. Mas né? Não é pra todo mundo. Exatamente. É. E a gente. A pessoa gente... tem que ter muito culhão de encarar essa situação, né? Total. Porque sabe que é isso que vai acontecer. Provavelmente já viu ou soube de alguém que aconteceu isso. Falou, nossa, olha lá, aquele cara ali tá na merda agora, hein? Pessoal da igreja não fala mais com ele. Pô, o cara tá feliz pra caralho, mas as pessoas fazem parecer que tá foda, tá, né? Tá feliz, mas perdeu a alma. Não te adianta estar feliz na terra, você vai queimar no inferno, no cu do capeta, sentado no colo com o Saddam. Quero. Mas é interessante porque é até um pouco diferente, talvez, porque, por exemplo, não é um pouco diferente, mas, por exemplo, dentro do caso do João de Deus, né, segundo as jornalistas, entrevistas e tal, o círculo interno de pessoas que ajudavam, né, acho que eles eram até chamados de filhas e filhos, né, do João de Deus, eu acho que era mais ou menos isso. Possível. Várias dessas pessoas sabiam o que acontecia, né? E ou fechavam os olhos, ou simplesmente do tipo, ah, é foda, né? Queria saber se eu posso dar um exemplo agora dele, se é pontual, já que a gente começou a falar. Aproveita e fala do caso também, né? Que a gente tá falando João de Deus, João de Deus. Vamos começar um pouco antes. Quem primeiro Deus fez a luz. Quem é o João de Deus? Vamos lá. Existe uma cidade chamada... Abadiânia. Abadiânia, em que existe esse médium, vive lá esse médium, que ele começou a se tornar extremamente famoso, né? Ele vem de meio espírita mesmo, né? Então é bem aquela coisa, todo mundo de branquinho, né? Tudo é bonitinho, tem toda aquela coisa... Sentiu um deboche aí, hein? Não, por quê? Porque eles usam todo mundo de branquinho. Sim, todo mundo de branquinho. Tá. Não, um banda, mas não é isso. Usam branco também e tal, mas era um cara que ele vem muito desse arcabouço aí, né? E ele começou a ficar extremamente famoso por causa das curas milagrosas, cirurgias espirituais, inclusive essas cirurgias pericotécnicas, né? Que saía sangue, né? O cara pegava literalmente o bisturi, né? Raspava o olho da pessoa, coisa nesse sentido, tipo, né? Tipo o Dr. Fritz. E inclusive começou a ficar famoso mundialmente, inclusive, principalmente em 2010, quando a Oprah foi lá, né? E aí fez um programa baseado nele, então isso chamou a atenção. Então ele é o cara que ele começou a ganhar muito dinheiro. Na semana onde explodiu as denúncias ao João de Deus, os vídeos no canal da Oprah dele foram derrubados. Fecha parênteses. Foram deletados, né? Que derrubados. Foram deletados. É o que eu espero da Oprah, inclusive. Não, a Oprah, ela sempre fala assim, ela já teve uma situação de que ela foi enganada, foi uma situação de um livro lá, que ela propagandeou super bem, e depois descobriu que era picaretagem, era plágio lá. E ela falou assim, a gente erra também. O negócio é o que a gente faz quando descobre o que quer. Vai lá e derruba. A Oprah tá certinho. Sim. Exatamente, mas tinha toda essa aura de que o cara ele fazia coisas milagrosas, né? Vários grandes personalidades brasileiras frequentaram todos os presidentes, absolutamente todos, já foram visitar o cara, entendeu? Sim, os presidentes brasileiros, enquanto ele tinha a Badiana funcionando, exatamente, passaram por lá. E eu acho que não é importante a gente entrar no mérito se o cara tem ou não tem poder também. É que existe uma questão eu, que... Eu acho que depois a gente pode até conversar sobre isso, sim, viu? Eu acho que seria tudo bem, a gente pode até conversar, mas tipo nesse momento é porque tipo assim, dá pra ver que quando isso surgiu, quando isso veio à tona, que dezenas, depois centenas de mulheres acusaram o cara, que tiveram contato com ele durante décadas, né? Em diversos momentos diferentes, pessoas que nunca se conheceram até, começaram a acusar de uma série de abusos que ele fazia. Começou desse jeito, né? De que. E é engraçado isso, que quando você vai vendo os relatos, eles são relatos que eles. Dá pra ver que eles são bem individuais, né? Cada uma dá um detalhezinho diferente, mas o modus operandi dele era o mesmo, né? Chegava, via um potencial em uma pessoa, começava, porque tipo assim, esse cara, como era muito famoso, né? Ele não cobrava nada pelas coisas que ele fazia. Existe um perfil, inclusive, na vítima, né? Tem um perfil. Alguma coisa. E tal, e ele começava a aproximar, ó, lidava com a entidade e a entidade falava, ó, faz uma consulta com o médium. Aí ela, duas, três, quatro, cinco, começa a receber convites pra ser uma das filhas da casa, coisas nesse sentido, né? E aí, em dado momento, e geralmente são essas pessoas super desesperadas, né? Que estão ou com parentes, ou a própria pessoa, né? Não encontra. Aí começa essa história, a gente precisa ver um negócio aí, supostamente, segundo a entrevista, a gente, pra realinhar a chakra, né? Pra você, enfim, a sua vida retomar os rumos, né? Liberar energeticamente, que sua energia da sua vida tá presa, né? A gente vai ter que fazer umas coisas esquisitas aqui, né? Até o momento de, enfim, de até ejacular na pessoa, né? Pedir sexo oral, esse tipo de coisa. Ah, outra coisa que eu acho que é só importante botar uma vírgula, e aí depois a gente passa a palavra pra Ju, que ela quer dar um exemplo ali. Abuso. Ah, mas teve estupro? Cara, forçou barra e abuso, você entendeu? Tipo, pegou no teu braço de uma forma que você não tá afim? Pela lei, você encostou no seio de uma mulher sem o consentimento dela, é estupro, gente. Exato. Estupro não é o ato sexual pinto na vagina. Ai, mas... Primeiro que ato sexual não é só pinto na vagina, com certeza. Gente. Se você pensa isso, você tá uma merda, né? Pois é. Então, coitado da sua namorada. Coitado do namorado. Mas então é só porque... Aí tem gente que fala assim, mas ele nem meteu nela. Vai tomar o seu cu, né, irmão? Você pensa numa parada assim, né, cara? Vai tomar no... Porra, que é isso? Deixa de ser filho da puta. Eu vou falar uma coisa pra trás, eu não sei nem se o... Não sei nem se tem esse caso no João de Deus, parece que não, mas assim, se você acha que é só o pinto na vagina, então você é aquele tipo de pessoa que acha que o abuso que acontece de homem entre homens também não é? Claro que acontece, sim, também, sim, e é pior, eu acho que é até pior pra vítima quando ela é homem, porque ainda tem mais uma carga de preconceito e preocupação que a pessoa passa. Então, tipo, não estamos falando só de mulher. Quando eu trabalhei em ONG, né, tinha trabalhei numa ONG que atendia crianças em situação de risco. Cara, vinha pra gente só a parada mais muito louca, assim, saca? Teve um dos casos que era um menino, que ele dava uma de machão e pá, mas ele era abusado pelo irmão mais velho. E, tipo, até descobrir-se que era abusado pelo irmão mais velho, foi um percurso absurdo. Porque se a gente já não tem educação sexual pra menina perceber que tá sendo abusada, imagina o cara que ainda tem um irmão mais velho como herói, você entendeu? Umas paradas assim. Cara, isso dá um nó na cabeça de gente que é muito louco. E de novo, não é porque ele queria transar com o irmão. É só poder. Eu quero ter no controle. Eu quero estar sobre, né, na mão. Então, eu tava até lendo, eu lembrava que tinha alguma coisa, um transtorno, e tem aqui, eu fui pesquisar, é o transtorno de personalidade narcisista. Seria legal até uma hora a gente falar com um psicólogo que pudesse dar uma explicação se esses casos de abuso têm a ver com isso, porque basicamente a característica é essa, né? Sentimentos se caracterizam por sentimentos exagerados de alta importância, uma necessidade excessiva de admiração, uma falta de compreensão dos sentimentos dos outros. As pessoas afetadas muitas vezes passam muito tempo pensando em alcançar poder ou sucesso, ou sobre sua aparência, e eles muitas vezes se aproveitam das pessoas ao seu redor. Interessante. Eu ainda fico até meio assim, porque, beleza, é uma doença, ou é um caso, né? Tem gente que é filha da puta só, eu acho. Eu acho que associar isso com uma doença descaracteriza o fato de a pessoa é doente. Mas pode ser doença também, pode, né? Ser doença, mas tem gente só que é só filho da puta mesmo. Por exemplo, se eu quisesse fazer isso, eu tô fudido, porque eu não tenho poder sobre ninguém, né? Até tem um podcastzinho, mas é daí, né? Agora o cara é um... Você não tem poder nem sobre suas gatas, André. Não, sobre, nem sobre a mim mesmo. Total. É, mas enfim, tipo, aí eu acho que cabe mais, que é o cara que ele se acha mais do que ele é. Pode ser isso, né? Sim. Agora, tu imagina um cara que ele tem essa pegada messiânica, em que uma cidade inteira funciona por causa dele. Isso é análogo, essa situação que postamente era assim, parece também com aquele documentário lá do Wild Wild Country. É exatamente, do... Como é que é o nome? Do Osho. É que é interessante, né? Que ele mudou a marca, né? Foi descobrir depois que Osho não é o... Ah, sim. Antes ele não antes era, ele não era Osho, né? Depois teve uma... Ah, ou seja, a marca antiga? É o... Ele era o... Como é que a menina chamava? Rajneesh. É, Rajneesh. Não, mas tem outro que ele falava também. Enfim, foda-se, né? Foda-se a questão. Tem que rever o Wild Wild Country até pra gravar um episódio e tal. E essa parte que você tá falando sobre toda uma cidade funcionar ao redor dele, todo um grupo muito grande funcionar ao redor dele, volta para aquele ponto que você falou que as pessoas que trabalhavam com ele também encobriam e viam as coisas por óticas muito perversas ou tortas, né? Eu acho que um dos exemplos que mais me assustou foi quando eu vi uma entrevista de uma gringa, eu acho que ela é americana, se não me engano, foi no Conversa com Bial, junto com aquela moça holandesa que foi a primeira, né, responsável pela primeira denúncia. Um parênteses, esse que a Ju tá falando, essa foi a primeira denúncia. Eu tô aqui, ó, aconteceu no dia 7 de dezembro no programa Conversa com Bial. Essa entrevista acho que ainda tá na internet. É, tá sim. E... É isso mesmo. Baguã. E aí, essa moça que era uma guia espiritual, ou seja, ela trazia gringaiada e fazia mediação. Então, levava o gringo pra passar pelo atendimento, fazia todo o papel de intérprete, tal, tal, tal. Ela, uma primeira vez que ela viu o abuso, ela viu uma garota menor de idade saindo de dentro do escritório do João de Deus, e ela tava com a cara suja, ela tinha uma gozada na cara, gente, pra falar com todas as letras, esperma. E as pessoas que estavam atendendo, ela ficou chocada, perguntou pra menina o que era, e imediatamente uma ajudante disse que aquilo era normal, porque aquilo era, como é que chama? Ectoplasma. Puta que pariu, hein? Agora você imagina, o que é pra uma menina, que ela disse na entrevista que tinha uns 14, 15 anos de idade, você ser abusada nesse sentido, até, nossa, eu até tremo quando eu falo, e vir alguém e dizer pra, não, isso não é uma gozada na sua cara, querida, isso é ectoplasma. Você está sendo tratada por um plano espiritual. Eu acho que quando eu ouvi isso dessa mulher, eu até dei uma pausa na entrevista, porque eu precisei respirar. Caralho, é o cúmulo do gaslighting, né, cara? Você é louca mesmo se você falar que foi... Se você falar que gozaram na sua... Não, não foi isso, querida. Você está sendo tratada. Aquilo é a materialização do divino na sua cara. Quantos pastores também não... materializam na cara das... E só pra deixar, só pra dar um... É assustador. Só pastor não, tem padre também. Eu me lembro de quando a mulher disse isso, eu me lembro claramente da cara da holandesa do lado, que ela baixou a cabeça e deu uma respirada funda. Eu pausei a entrevista porque eu não consegui continuar a partir daquele momento. Eu me imaginei no lugar daquela menina, porque é uma criança, gente. 15 anos é uma criança. Essas pessoas que sabiam e não faziam nada são piores que o cara. Qual é que é? Você acha que tem uma lógica? Tipo assim, será que todo mundo ali... Eu acho que a pessoa não tá na mesma situação. Ou tem gente que acreditava. Não, acho que... Kelly, não dá pra... Porque assim, eu acho que quem tava de voluntário... Henrique Cristo, tá ligado? Henrique Cristo tem as Cristete lá, que puta que me pariu. Acredita no cara, total. Eu fico olhando assim e falo, mano, é uma galera inteligente pra caralho, uma galera foda. Uhum. E o que tá acontecendo ali? Não, mas eu acho que assim, ali eles não deviam receber grande, devia ser voluntário. Uhum. Devia ser trabalho voluntário. Então acho que assim, meu, quem tava ali é porque acreditava. Só que assim, cara, por muito menos que isso, eu saí do meu primeiro terreiro. Entendeu? Acho que por 1% disso, entendeu? Por uma questão de faço que eu digo, mas não faço o que eu faço, eu já mandei a merda e saí. Só que assim, então, cara, o pai de santo cobrava dos filhos da casa, faça tal coisa, mas as filhas dele podiam fazer o que quisessem lá dentro. Então assim, já nessa situação pra mim já tá errado. E isso, cara, é 1% do que aconteceu lá. Como que uma pessoa tá lá dentro e vê a situação acontecer e não arregaça a porra toda? Você vira um sapo cozido. Sapo cozido. É a questão do sapo cozido. A história do sapo cozido é o seguinte. Se você joga um sapo dentro de de uma panela de água quente, o sapo pula e fala, nem fudendo. Pau no seu cu. Pau no seu cu e sai correndo. É, se você coloca um sapo dentro de uma panela de água normal e acende o fogo, e ele vai ali um pouquinho acostumando, ele não percebe e morre cozido. Você tem uma característica que é sua, da sua personalidade, de ter uma personalidade forte e ter uma certeza em si. Muitas pessoas não são assim. E essas são justamente as pessoas que... uma pessoa vitimada. Sim. Que são os abusadores vão atrás dessas pessoas que são mais fáceis. O abusador não tá interessado em abusar do Grola. Não, não, mas eu falei que tá. É, eu não tô falando da pessoa que foi abusada. Eu tô falando da galera malha. Em volta. Que tá a pessoa na... em volta também pode. É bom a gente não perder um pouco da dimensão do que a gente tá falando. Que é o seguinte. Vamos levar em conta que esse cara, ele não começou... Ele não enganou. Desse jeito. Vamos montar uma casa. Fodona. Era provavelmente um cara que começou e alguns... Extremamente carismático. Extremamente carismático. Fazia as coisas. Ó, a parada tá acontecendo. O cara vai e incorporava uma mega entidade que curava as pessoas. Aí começou. Não, vamos montar aqui. Não é o tipo de coisa que acontece do dia pra noite e é montado pra ser um terreno pra abuso. Eu acredito que aquela situação toda já estava armada e já estava completamente todo um sistema. E aí ele começa a se achar no direito do tipo. Tanto é... Que, por exemplo, tem uma história de uma menina que uma das primeiras que contam, ela fala que uma das coisas que ela nunca falou nada foi porque foi num lugar que supostamente João Deus tinha ido, no sul, e ele tinha abusado, segundo esse relato, da menina, da filha do prefeito. Então, tipo assim, olha o nível da cabeça do cara, do tanto que ele acha que ele nunca vai ser pego. É sobre poder, como diz o... Ele tá abusando da filha do prefeito. E ele teve uma coisa que foi muito... E aí ela denunciou. Saiu no jornal em revista e o cara era tão poderoso que caiu a reportagem. Então, tipo assim, teve que haver... toda uma estratégia de jornalismo em volta daquilo, pra não ser um desses tipos de casos, de um jornalzinho pequeno tá disputando. A gente não tá falando de um terreiro normal, em que a pessoa acabou de entrar, em volta, né? viu uma parada errada acontecendo e sai. Porque eu acredito que o Grola, ele é um cara com bastante consciência, começou a frequentar a casa, viu que tinha coisa errada e caiu fora. Eu fiquei bastante tempo nessa casa. A maioria das... Tem uma condição que... Aí sim, é muito similar. Que é o seguinte, quando você frequenta uma casa, um terreiro, um centro espírita, uma igreja, quando você frequenta, você é um assistido, no caso, de um terreiro. Uhum. Assim, sempre, né? Não vou só lá. Não, mas tudo bem. Independente se você vai... Tenho, se você pode vir agora. Quando você está do lado de fora do véu, você não vê exatamente tudo o que está acontecendo lá dentro. Uhum. Quando você atravessa o véu, quando você vai pra dentro, obviamente, quando você... É aquela questão de puto neófito, como se fosse uma ordem qualquer e tal. Você tem graus, o que não é claro num terreiro, por exemplo. Mas você, quando entra ali, começa ali, obviamente, você não vai saber tudo o que acontece lá dentro. Sim. Mas você começa a conhecer as pessoas e começa a ter uma visão melhor dos mecanismos que regem aquela casa. Você aceita algumas coisas que você tá vendo, algumas você pode não aceitar, algumas você tolera, certo? Quando você não aceita alguma coisa, você já pula logo pula fora logo de uma vez. Algumas você aceita e tolera. Essa casa eu frequentei por vários anos. Quando eu entrei, na minha cabeça é o seguinte, eu não tô aqui pra fazer amigos, tô aqui pra cuidar do meu desenvolvimento e tudo mais. Então, assim, as baboseiras que acontecem lá na frente, pra mim, não importam. Só que ao longo do tempo... Isso começou a me encher o saco. Era muita baboseira. Era porque era muita baboseira e era muito assim. E eu comecei a ver certas pessoas fazendo coisas erradas ali. Uhum. Entendeu? Sim. Cara, como é que eu vou explicar? Tipo assim, filha do cara que tá no comando, dando em cima de médium e lá, lá, lá. Mas assim, quem tava ali, quem era filho da casa não podia namorar. Sim, existe um privilégio. Mas ela podia. O cara não cuidava da casa dele, né? Exatamente, entendeu? Mas ninguém podia faltar, mas não sei quem podia. Então, peraí. Então, assim, certas coisas pequenas já começaram a me incomodar. O que me admira é isso, assim. A pessoa tava ali em Abadiânia, só ia visitar lá, tomava o passe, o caralho, a quatro, que sei lá como funcionava. Esse não tem nem como saber o que tá acontecendo, não tem como. O cara não tem como saber. Se ele não passar pela situação do abuso, ele não tem como saber o que tá acontecendo ali. Mas algumas pessoas, não sei se são voluntários, não sei como é o procedimento daquela casa, algumas pessoas atravessaram o véu. Algumas pessoas estavam lá dentro, certo? E como eu falei, com o tempo, elas começam a saber como as coisas estão funcionando. Eu acho que essa situação específica, ela é intolerável. Concordo. Saca? Você, uma vez que você sabe que uma merda dessa tá acontecendo, não dá pra você ficar na boa. Eu já ouvi, por exemplo, histórias... Ah, porque tem um terreiro não sei aonde que tá cheio de filho do Exu. Porque uma mulher chega lá com problema pra engravidar, o cara incorpora o Exu, leva ali na salinha e ele dá o jeito dele. Porra, meu irmão! É sério que você tá indo num rolê desse? E tá quieto? E não fala, você realmente acha que isso tá certo? É muito imbecil. Então. Entendeu? E essa pessoa. Então, porra, a pessoa entrou. A hora que você ficou sabendo que esse tipo de situação acontecia, porra, brother, não é possível que só que você não queira pular fora. Não é possível que você não ache outras pessoas que estejam a ponto de denunciar também. Eu concordo com você, Grau, só que eu acho que também existe uma outra questão que é relacionada ao seguinte. Você optou por sair da casa, não foi? Sim, sim. Você não acha que quem ficou na casa é justamente quem é conivente com aquilo em algum modo? Cara, algumas pessoas... Ou aceita. Eu acho que pessoas próximas eram até coniventes, porque assim, foda-se, também eram próximas. Eu acho que assim, muitas pessoas simplesmente cagavam e andavam. Porque então... assim, ainda estavam no ponto, que eu cheguei no ponto que aquilo pra mim ficou intolerável. Sim, sim. Tinham pessoas que ainda não tinham chegado nesse ponto, entendeu? Mas como eu falei, não era um crime. Era só uma faltinha de ética. Privilégios. Nesse caso, não é um crime, cara. Sim, sim, sim. Grola, às vezes as pessoas, elas têm vidas tão fodidas e são criadas de jeitos tão distorcidos que aquilo pra ela, quando ela vê que ela tá dentro de um lugar sagrado, ela acha que aquilo é o certo. Eu vou te dar um exemplo, uhum. Tá? Eu vou falar bem breve pra... Mas não houve podcast, tadinho. Eu fiz um amigo há um tempo atrás, conversando com ele e tal, não sei o que lá. Teve uma hora que ele perguntou claramente pra mim... mas você é casada, você tá interessado em mim? Eu falei assim, por que você tá dizendo isso? Ele falou assim, não, é que geralmente quando as pessoas têm muito cuidado e interesse na minha vida e são legais, uhum. É porque elas têm interesse sexual comigo. E ele virou e falou assim, olha, eu sou gay, tá? E aí eu fiz assim, não, mas eu não tenho. Então assim, por quê? Na cabeça dele... O único afeto que ele recebia era quando a pessoa queria comer ele. Caralho. Então, você imagina a merda que é isso. Então, às vezes, eu fico pensando, sabe? Às vezes a vida... Eu sei que tem gente que é conivente porque é cuzona. Não, sim, tem gente tirando. Que é bandida mesmo. Bandida mesmo. Mas, às vezes, a vida da pessoa é tão bosta. Ela é criada de um jeito ruim. Ela tá numa família totalmente disfuncional. Que ela não acha tem que referência por, de nada. Por ser um lugar sagrado, aquilo tá certo. Então, eu vou aceitar porque aqui falaram pra mim que é sagrado. E mais do que isso, o cara comanda uma cidade. Tá o presidente sim. Indo pra lá. Tipo, as pessoas que não curtiram a parada saíram e não falaram nada pra ninguém. Como é que ele vai comprar essa briga? Outra coisa. Você tá pensando assim, tem toda a parte de poder, sei lá, psicológica, do sagrado tem e tal. Poder material, mas né? Tem o poder material também. Influência também. A influência material. E, tipo assim, a economia daquela cidade. Em volta dele. Quantas pessoas... A economia gira em volta daquilo. Pois não, é. É só ver. O Grola... Quantas pessoas não passaram um pano sendo a para 300 mulheres? Teve gente na minha timeline que sem sacanagem. Eu fiquei muito... Pô, é que eu não comprei briga porque foda-se. É o tipo de coisa... Não é da minha zona de contato. Eu só afastei mais de mim. Um cara chegou e falou, gente, isso não é um conluio das pessoas pra derrubarem o cara? Meu amigo, o que é mais fácil? Você pagar e combinar com mais de 300 pessoas, inclusive gente que já foi de dentro da casa influente... De outro país? Ou um cara que tem uma mente messiânica, que ele se acha Deus com toda essa influência, simplesmente abusar de uma pessoa que está abaixo dele. Uma pessoa que não tem sequer um emocional formado. Quer dizer, como é que um cara desse que não tinha nem contato com o João de Deus, não tinha nada, como é que um cara desse pensou isso? Posso tia, levantar uma hipótese? A tia tá passando pano. Levanta os pezinhos aí, por favor. Mano, enceradeirona. O cara tá andando e desce aquela enceradeira. Aquela enceradeira de industrial, recolhendo porra. Porra, recolhendo as paradas, tudo capinando dele. Então, André, eu vejo assim, toda vez que a gente vai falar alguma coisa assim, não, porque o homem tal, não sei o quê, vem alguém e grita, não é todo homem, que não sei o quê. Amigo, eu sei que não é todo homem, eu sei que não é a pessoa normal, coelhinhos voadores, que faz isso, mas se você fica mais ofendido com o pensamento de que algumas pessoas da sua coelhinhos voadores, classe barra casta, podem estar fazendo uma coisa tão horrorosa do que você fica ofendido com isso, mais do que fica ofendido do que a pessoa fez. Isso, tipo, você precisa sentar ali no cantinho, como um dia minha mãe fala, sente ali no canto e pense um pouco no que você tá fazendo. Escuta o que você tá falando. Escuta. Você vai ver que você tá falando merda. E aí a gente tem uma outra questão, saindo um pouquinho agora do João de Deus, vamos falar um pouquinho do Prem Baba, né? Que é outra história, vai pro outro lado do rolê, né? Que é o seguinte, a questão do Prem Baba... Foram duas mulheres. Quem é o Prem Baba? Cara, o Prem Baba, ele é um cara que nasceu aqui no Brasil. Nosso roxo. Segundo... É o nosso roxo. Olha, cuidado. Supostamente. Alguém, uma voz falou aqui. Há pessoas que poderiam... Se quisessem, comparar o Osho com o Prem Baba. Sim. Nós somos essas pessoas? Tupini coxo. Enfim, esse foi um cara que nasceu aqui no Brasil, recebeu uma mensagem divina que devia ir pra Índia. Foi... Vivia no pecado antes. Ah, isso aí já não... Já não, mas ele conta essa história, que ele vivia no pecado e encontrou a luz, sacou? Ah, entendi. Foi por... Aí fez um... O Cabo da Ciol também, velho. Você viu a entrevista dele falando isso? É um clássico, né? No começo da história, era uma vez, né? Eu, tipo, vivia no pecado e encontrei a luz. E aí, ele faz um curso de 4 anos na Índia e volta iluminado, né? E aí começa a, enfim, atender pessoas e tal. E a gente tá falando sobre Tantra, né? Sobre toda aquela questão indiana e tal, que a gente já sabe, né, o que que é. E aí, né, teve dois casais, né, um casal, algumas mulheres que efetivamente também denunciaram e tal, foi bastante coberto pela mídia e por aí vai. E que assim, supostamente ele era a pessoa, segundo essas reportagens, né, que chegava pra pessoa e a pessoa chegava e falava, pô, já era de dentro do círculo, chegava, pô, tô com um problema com meu marido, ou enfim, né, a gente tá indo bem, mas a gente tá tentando manter a relação ainda, a gente tá lutando pelo nosso casamento e tal, ele, vem cá, vamos fazer um realinhamento de chakra, né? Isso é o que disseram, né? Aí o cara ia lá, fazia uma massagem tântrica, olha, mas você tem que confiar em mim, e tal, você não pode contar pra ninguém, e coisa nessa base, que aí começa também a crescer um pouco daquela discussão, velha discussão sobre magia sexual. E eu acho que um grande red flag de tudo é quando a pessoa fala assim, olha, você não pode contar pra ninguém. Então, cara, esse caso do Prem Baba, ele é um pouco diferente porque, assim, parece que ele manteve um caso com duas discípulas fiéis ou sei lá o caralho como for, que eram casadas. Sim. E posteriormente, ele abriu e ele assumiu que ele... teve um caso com elas, né? Então é uma situação um pouco diferente. Tempo, né? E menos gente, né? Então, eram 300 pessoas. Não, acho que foram duas. Até agora. Assim... Enfim, eu conheço pessoas que conhecem pessoas, enfim, que trabalham especificamente com terapia tântrica, certo? Pessoas sérias que trabalham com terapia tântrica. Deixa eu dar uma visão sobre como isso funciona. Especificamente é um cara que trabalha com terapia tântrica. E o que acontece? Obviamente, todo mundo sabe que devido a todas aquelas circunstâncias que a Gil já cansou de falar, tem mulheres que não gozam. Ponto. Num casamento, isso, ao longo do tempo, começa a virar um problema, não que sempre foi pra mulher, mas começa a virar um problema pro casamento em si. E um dos trabalhos desse cara é justamente fazer isso. Né? Tanto que quando me falaram, meu, o cara vira e mexe, tá recebendo vinhos caríssimos de presente dos maridos, porque o casal vai, aplica a massagem e explica pra mulher como o funcionamento da coisa, ela passa a gozar e a vida do casal deslancha. Eu entendo isso como terapia, mas hoje eu não entendo mais isso em aplicação, por exemplo, nessas paradas de indianas de guru caralho 4, entendeu? Porque eu acho que a coisa... Quando você cria, como a gente falou lá no começo, o centro de poder, o indivíduo de poder, eu acho que a coisa começa a desandar. Quando é um terapeuta pago pra fazer isso, a coisa é um pouquinho diferente. Tem uma diferença importante aí também, que não tem uma relação hierárquica nessa situação. E a maioria desses caras, não sei todos, né? Mas eu sei que tem muita gente que trabalha com esse tipo de terapia que entrega contrato na mão das pessoas. Sim, isso que eu ia falar. As pessoas são avisadas. Ela sabe o que vai acontecer. Ela sabe o que vai acontecer. Sabe que vai rolar sexo, chame isso como você quiser e tal, mas é sexo. Nesse caso, não é nem... Foi muito importante você ter falado isso, porque a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Sim, sim. Né? Que é a discussão da magia sexual. Exatamente. Tem gente que procura. A diferença é, você procura por isso, a outra é uma pessoa que é o seu superior espiritualmente falando e diz assim, olha, você precisa fazer isso. Uhum. Porque senão a sua vida vai virar um inferno. Porque eu sei aonde que é o ponto. Isso, eu não sei é você o que tem que falar. Não, mas exatamente, só que assim, primeiro, a terapia tântrica não envolve penetração, não acontece no motel, entendeu? E até onde eu entendi, você não fica 2 anos fazendo terapia com a pessoa. Não, é 2 sessões. Então, assim, existem diferenças. Por isso, minha opinião, se a opinião de qualquer ouvinte for diferente, pau no seu cu, a opinião é minha, eu acho que Esse tipo de situação não tem que acontecer dentro de instituições de cunho hinduísta ou caralho que for, certo? Eu acho que hoje o Tantra, como terapia, ele tem um viés. Dentro do aspecto religioso, eu acho que ele vale a pena ser estudado, mas a prática pode criar conflito. Sim, até por causa da nossa cultura, né? A gente tá falando de um bagulho que foi feito, não tinha, templos específicos para o Tantra, né? É outra parada. Tem só mais um detalhe que eu acho que ele é importantíssimo falar, que, de novo, nesse caso da terapia tântrica mesmo, como o exemplo que o Grolla deu, são pessoas que estão o terapeuta e o cliente, eles estão em pé de igualdade de relação. Então tá tudo bem. Tendo um contrato ainda, porra, mais claro que... Gente, se você tá em qualquer tipo de relação, desde que ambos sejam maiores de idade, se um só é maior de idade, nós temos um problema. Problema. Se você... Ambos são duas pessoas maiores de idade que estão fazendo o possível para pagar as suas contas, mesmo que às vezes não consigam, e querem se envolver em algum tipo de relação que haja igualdade e vai envolver sexo, e os dois estão coniventes com isso, felizes, esperando acontecer, tá tudo ótimo. Outra coisa que tem que deixar claro, no contrato, não me perguntem como isso é isso. Não, brincadeira, nunca fui mesmo, mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que é esse rolê. No contrato está escrito, você pode interromper a sessão no momento que você quiser. Se você achar que você tá sentindo desconfortável, fala assim, ih, esse rolê não é pra mim, eu tô me sentindo... Tchau. Gente, combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Outra coisa que é importante deixar claro. Existe terapia tântrica. Existe outros rolês tântricos aí que não tem contrato, tem nada. Que assim, aí é outra parada, entendeu? É outra vibe. Porque tantra não é sexo. Também. Também. Pode ir, também. Mas não é. Mas aí é uns outros, você acha aí e tal. Mas aí, cara, e tem uma parada que é muito louca. Que se chama Casa Swing. Casa Swing. Dizem que é muito legal. O Grolla tem uma outra parada que ele falou assim, porra, mas eu não sei, né, como é que dá, como é que gente vai fazer isso e tal. Cara, 2018 me mostrou que não há limites para o nível de passação de pano, de mente focal em um único ponto para não ver a pintura inteira, e de opção pela ignorância que a gente tem. Na era da narrativa que a gente tá, cara, puta que me pariu, irmão. Toda história é uma história. Existe uma narrativa hoje acontecendo que são dos seguidores do João de Deus, que com toda certeza o cara não foi abusador. Não, e tem várias. Você tem a narrativa do João de Deus ou que... não aconteceu, ou a mulher foi piranha oferecida e se deu. Sim. As 300, né? As 300, inclusive, que é um conluio, inclusive, né? Dos Illuminati, tá, globalistas, reptilianos. Mas eu entendo porque que é homem sexy, né? Eu tô falando o nome dele e tô molhado. E ainda tem a outra, que é a melhor, que eu mais gostei. Sempre que vocês estão rindo. Que o espírito que abusou foi ele. Essa é maravilhosa. Nossa, que provavelmente foi quem tava ali. É igual os filhos do Exu aí, do terreiro. É. Cara, e teve, assim, antes da gente fechar o Tantra aqui também, que magia sexual acho que merece um episódio à parte e tal, o que não foi, tudo que a gente falou aqui, que não foi o caso do Prem Baba, segundo os jornais, que tipo, não, o cara tá forçado. Tá sendo apurado ainda também, né? Tá sendo apurado, mas segundo os relatos das pessoas que foram abusadas, supostamente, houve uma forçação de barra. Chegou o cara sozinho pra mulher e falou, fechou a portinha e falou, ó, é nóis. Você já foi infiel? O cara já manda uma dessa. Você já foi infiel? Ah, então, teve uma época que a gente não tava tão bem, então eu e o meu marido, a gente saía com outras pessoas e tal, mas aí a gente decidiu e a gente tá lutando junto, pra gente ficar junto. Aí fala, ah, é? Então é o seguinte, vira de costas. É basicamente isso, né, cara? Então, tipo assim, o cara, ele sabe, você sabe o que o cara tá querendo. Você sabe o que a pessoa tá querendo, né? E é uns roteiros de filme pornô B, né? Você quer, tipo, encosta a porta então, e fala assim, trouxe a pizza. Então, a mina, rasga a roupa. É isso. Isso é triste porque essa é a educação sexual que as pessoas têm com filme pornô. Sim, sim. É verdade. Se as pessoas, é uma naturalização disso, né? Existe um meme super conhecido que o cara, tipo, tá consertando a pia, aí ele tá pensando assim, nossa, mas eu já consertei essa pia 3 horas e ela não entendeu ainda o que eu quero. Tipo, sabe? Porque as pessoas acham que vai mesmo chegar o encanador na sua casa e vai abrir o surprise, entendeu? Tipo, abrir o vai mostrar boletinho. O cano. E é por essa educação, infelizmente, por isso que tem que ter educação sexual. Pra você identificar abuso, identificar situações de abuso. E segundo, pra você não achar que a relação sexual é aquilo que o filme pornô retrata. Photoshop faz um mal pra uma geração inteira. Esse vai ser uma geração aí, esse pessoal que só vê pornô e geração fotos de vídeos é muito complicado. Complicado, essa geração X-Videos aí vai ser uma decepção o resto da vida. E o pior é que eles não dão valor, né? A gente dá valor, não. Quando aparecia uma tetinha... Um side boob no SBT. A gente dava valor. E é por isso que hoje em dia tem projeto de lei tramitando pra acabar com pornografia. Vamos resolver, né? Cara, Estado, você é uma coisa maravilhosa. E aí a gente tem essas maravilhosas passações de pano que teve, por exemplo, o João de Deus. Vou voltar um pouquinho pra ele, né? É porque ele foi o caso, acho que, mais berrante que a gente teve. É, cara. É porque é o caso que é mais, tipo assim, como você pode surreal, estar passando pano nisso? Posso levantar uma bola de passação de pano aqui? Vai lá. Isso não tá na pauta, até porque não tem pauta, mas acho que é importante falar. Suponhamos, eu comecei até minha abertura do programa com essa palhaçada. Suponhamos que daqui a um tempo apareça alguém falando: o André abusou de mim. Cara, eu conheço o André, sei que isso é muito improvável. Mas, beleza, falou na internet e tal, e o André vira abusador da noite pro dia. Como lidar com acusações infundadas? Eu não tô dizendo que as acusações que estão sendo feitas são infundadas. Mas eu tô falando como que um suposto líder espiritual sério pode se precaver contra esse tipo calma de... Calma aí, líder espiritual eu não sou. Você não é o líder da André agora? Você é o líder do André agora? Não, eu nunca ouvi falar disso. Deixa eu trazer mais uma, assim. Então, aí tem uma questão que já prevendo, eu acho que é a situação que o Vinícius tá falando. Porque a gente tá numa cidade que... Porra, pau no cu, essa mina. Se o cara é o poderoso homem, né? E quem tá acusando é uma mina, menos poder social, político, influência espiritual e tal. A tendência a abafar é muito grande, como já aconteceu o caso de onde Deus ser abafado, né? Mas no caso, por exemplo, de uma pessoa com menos influência e na era da desinformação das redes sociais. Que ficou pego no fogo cruzado mesmo. Uhum. Vamos chegar nisso aí. No caso da mina, como que é o nome dela, jornalista? Ela se chama Sabrina de Campos. E ela tem uma ONG. Ela tem uma ONG que se chama Coame BR. Que é pra você fazer esse, mandar esse tipo de denúncia, exatamente, né? Exatamente. Se você quiser ou se você souber alguma coisa, ela tem 2 e-mails que ela garante... Total anonimato. Um e-mail é do Proton Mail, então é sa, né, s de sapo, a, ponto, bittencourt, arroba, protonmail.com. Ou você pode também fazer denúncias pelo Coame, é C de casa, O, Ame, BR, arroba, PMP de pato, M de Maria, ponto M-E. M então, de Maria E. Esses são os formas de contato. Ela já prevendo isso para a figura de João de Deus, ela se municiou do máximo possível de questões. Eu imagino que para ela manter essas coisas, jornalista é uma coisa foda, né? Porque para pegar essas paradas na mão e falar, não, a gente tem que ter base sólida para calcar isso aqui, né? Para estourar a bomba e não ser fogo de artifício. E não ser fogo de artifício. Então ela deu uma segurada nisso. Ela foi muito esperta, né? Para lidar com isso. Já prevendo o Brasil também que surgiria, né? Pós-outubro de 2018. Não precisa nem ser questão de Brasil, cara. Questão de seita. Seita é foda, bicho. Se tu não tiver a arma engatilhada com a bala de prata, você não tá adianta. Fudido. Agora, mas voltamos ao caso do Vinícius. A primeira coisa, assim, que é foda, e, tipo, acho que todo mundo tá suscetível a alguém mal intencionado querer fazer algo pra te queimar de alguma forma. Uhum. Né? Ainda mais se a gente que se posiciona diretamente contra. Porque ele fala, aproveita pra atacar já pra causar, né, pra arranhar a imagem. Ele falava uma coisa, era outra, hipócrita, não sei o quê. E rede social tá fazendo muito isso. Teve recentemente, agora que a gente tá gravando, não sei quando vai pro ar, teve recentemente o caso do Jason Momoa. Momoa teve uma acusação de que ele estaria assediando a filha, porque tem um vídeo onde parece que ele tá palpando o seio da filha na abertura de alguma coisa em Miami. Em Miami não, em algum lugar. Descobriu que foi um brasileiro que editou o vídeo pra parecer algo que não tava acontecendo. Tanto é que você pega vídeo de outro ângulo e tal e não tem nada. Sim, sim. Mas o brasileiro fez isso por quê? Porque pra irritar e pra divulgar o site, alguém que vive dessa... Mas não teve aquele caso ano passado também que aconteceu no jogo dessa de futebol? Dessa puxação. Que filmar, a câmera tava filmando e a jornalista tava lá e a impressão que dava é que tinha um cabo-man tava passando a mão nela. E aí virou um puta-uê e aí mostraram de um outro ângulo e o cara, tipo, sei lá, tava 1,5 metros da jornalista. Legal. Só que a posição que a câmera tava, tipo, dava a impressão que o cara tava abusando da menina. Sim, várias coisas assim. É uma coisa que tá suscetível a acontecer. A era da informação, né? Que a gente põe a vida, ela deu isso. Existe a problemática de que a informação que contradiz a primeira informação chega muito menos e com muito menos velocidade. E o estrago já tá feito. E o estrago muitas vezes já tá feito. Eu acho que a primeira coisa é você não ter feito. Isso é muito importante. Isso é muito importante pra você ter defesa, tá ligado? Uhum. Isso é muito importante mesmo. Não, como tendo um podcast, poderia ter um caso de abuso, por exemplo, de um cara que, beleza, tem uma certa fama, vamos lá, ser rico na Banco Imobiliário, né? Ser rico no Banco Imobiliário é uma coisa ter fama com podcast na internet, né? Mas tem alguma, tipo, tem pessoas que têm fãs, fãs, né? Esse tipo de coisa. Eu tenho pessoa que fala, nossa, Andrei, sou seu fã e tal. Aí você imagina que é uma pessoa que quer muito um contato meu, quer falar comigo, quer conversar. Afinal de contas, ela super me conhece, não conheço ela e tal. E eu tô super mal intencionado, falar, não, vamos. Eu levo minhas fãs ali pra aquele quartinho pra gente dar uma conversada e tal. Tem um sofazão bacana, confortável. É gostoso mesmo o sofá. Aí eu tranco ela lá, baixo as calças, ela dá uma risadinha, né? E aí ela percebe onde ela se meteu. Isso é um abuso, né? Eu tô usando o meu poder pra cometer um abuso. Isso seria possível, né? Se for um caso de consentimento, sei lá, você que é fã, pode comer tua fã, não tem problema. Consentido, tudo bem. É, mas nesses casos tem como acontecer, né, cara? E assim, a primeira coisa que é preciso ser dito, claro, é que é o seguinte. Antes de qualquer coisa, é um caso que precisa ser julgado e não pelo tribunal da internet. Eu tô falando de um tribunal, né? É, a gente tem que estar falando aí de um... É, o que vai bater o martelo ali vai ser a justiça. E a gente sabe também que a justiça às vezes é muito problemática também. A justiça é muito injusta, Rogério. Tem que tomar bastante cuidado com isso também. Só que aquilo também, se eu fosse a pessoa acusada, a primeira coisa que eu ia falar, cara, tipo assim, eu vou tentar lembrar de alguma coisa que eu fiz, se não bater, eu acho que não faz sentido, aí vai ser minha palavra contra dela. E tu entra com processo. E aí a gente entra com processo e vamos ver quem ganha. Vai ser no Yu-Gi-Oh!, né? Quem é que vai ganhar, quem vai vai ter... Imagina o juiz olha e fala assim, pra julgar quem é certo ou errado, decidiremos por uma partida melhor de três de Yu-Gi-Oh! E pá. É que já teve caso, inclusive, na podosfera sobre isso, né? Sim. Que o pessoal cá em cima chegou uma menina e falou, ó, eu conhecia o podcaster, ele ficou dando em cima de mim, eu era muito criança, ela tinha 13 anos na época, eu era muito menor assim, tipo, eu não sabia o que estava acontecendo direito, e o cara abusou de mim, tipo, e ela só foi falar isso quando ela tinha 20 anos, por exemplo. É quando ela sentiu pronta pra falar alguma coisa assim. É, como é que tu julga, tipo assim, como é que tu fala, tipo, o cara se excluiu, obviamente, eu acho que é uma pessoa que ela precisa também ter apoio, porque eu acredito que também a gente não pode pré-julgar que a pessoa está mentindo de primeiro caso, é preciso se averiguar o que está acontecendo pros dois lados, né, mas realmente é complexo, né, principalmente em épocas de internet que tudo se alastra, então, né. Então, basicamente, você tá pedindo bom senso da internet. Ué, cara, mas é o que eu posso pedir, né? Isso é... Não, cara, eu acho... Ou seja, se você foi acusado, você se fudeu. Eu acho que... Pera um instantinho. Não, mais ou menos. Ele tá pedindo bom senso. Bom senso é o superpoder da vida real. Você pode pedir o quanto você quiser. Não sei se você vai receber da internet, não. Não, é porque é mais... Mas assim... Ué. Tem uma outra coisa, que se você é uma pessoa, infelizmente, tá? Tô falando isso numa situação de infelizmente. Se você é uma pessoa pública ou semipública... Você tá sujeito. Né? Você tá sujeito a umas coisas que você não... Eu achei uma vez... Meu pai falou pra mim que você, às vezes você está numa situação que não basta você ser honesto. Você tem que parecer honesto também. Infelizmente... Tem a galera que é cheia das historinhas. Se você tá numa posição de telhado de vidro... Tipo um professor. Você tá assim. Tipo um professor de faculdade. O pai da Lívia, inclusive, que foi uma pessoa pública durante um tempo, ele usava uma estratégia muito boa. Não sei se pode falar. Então vou falar. Qualquer coisa você corta aí na edição. Ele, sempre que ele ia dar uma entrevista, ele gravava a entrevista. Ah, sim, sabe. O Ivan... Toda vez que ele ia dar uma entrevista com a mulher, ele ia estar com uma pessoa também. Uhum. O Ivan Mizanzuki. Aí sempre que alguém botava uma afirmação dele fora de contexto, ele ia lá, ia ver o que ele falava e colocava o contexto completo. O Ivan Mizanzuki, ele falou que uma coisa que ele fez. Tem uma entrevista muito polêmica que ele fez pro segundo Projeto Humanos, né? Que é o cara que ele era brasileiro e foi pro US Army. Fuzileiro naval, né? E ele olhou e falou, cara, a forma como eu coloquei ali, se você achar que não tá correto, falou, tá aqui o bruto tá aqui, é seu, pode usar o bruto da maneira como você quiser, se você achar que eu manipulei alguma coisa e tal. É uma posição muito ética, eu acho, que essa coisa de você gravar. Sim, sim. Né? E também tem uma outra parada que um professor de faculdade, ele falou pra mim. Ele olhou pra gente na sala, foi no boteco essa aula, inclusive. Ele olhou pra gente assim. As melhores aulas são no boteco. São no boteco. Ele olhou e falou assim, cara, haja o que houver, tem muito cara que tem professor que abusa de aluno, eu tô a ter direito, pelo amor de Deus. Desde que e é protegido pela instituição, inclusive. Muitas vezes. Foi instituição particular. Na maioria das vezes. Being dead, don't dead. Total. E aí ele falava, deixava bem claro, falou assim, cara, primeiro que isso é uma ilusão. Absolutamente nada do que você procura tá lá. Porque não, eu não entendo como... Olha o rolê que ele falou pros meninos. Tá. Absolutamente nada do que você procura tá na menina que você tá abusando, pras meninas, pro menino que você tá abusando. Porque não é alguém super inteligente, super legal pra você conversar. Conversar com adolescente é um saco. Você tem que ter paciência e a paciência, ela acaba muito rápido em conversa com adolescente. Então você tá olhando um invólucro, às vezes, no determinado corpo. Segundo, é crime. Lembre sempre disso. Se você lembrar que é crime, é muito importante. E é um abuso de poder em alguma instância. Porque você é uma figura de destaque, coisa e tal. E ele sempre falava assim, e se isso não for suficiente, porque ele falava, porque o homem é escroto, lembra que você não tá levando o troféu é você. Aí a galera fala, aí que você via que os caras entenderam, cara. Ele falava, sempre falava assim, que era uma forma de você atingir. Por que que eu tô falando essa parada? Porque muitas vezes acontece, cara, paixão platônica de adolescente é um inferno, né? Nego, amo BTS hoje, amanhã amo Bob Esponja, dia seguinte gosta da professora. É o professor do... Gosta da professora e tal. E uma coisa bem clara, velho, esses cuidados são muito importantes. Você não conversa com alguém do sexo oposto ou da sua orientação sexual sozinho, você não conversa. Absolutamente tudo tem que ser um grau de distância, ela é importante. Se você tem liberdade, que eu trabalho em periferia, então todo mundo quer dar beijo e abraço. Tudo bem, mas faça isso em locais públicos com outras pessoas, vendo ver se esse comportamento ele é empregado em outras pessoas, em outros professores, porque se vê que é só com você, corta. Você tá falando sobre uma postura de como a pessoa você pra evitar o máximo possível esse tipo de coisa. Como você se defende disso que o Vinícius falou? Primeiro, é você não ter feito. É básico, muito importante, né? Você não ter feito pra você conseguir se defender. Segundo, é você parecer não ter feito. Você parecer não ter feito também é importante, porque como o Vinícius falou, não adianta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Uhum. Foi Vinícius, não, foi meu pai. O teu pai. E o terceirão da parada é que, cara, se chegar num ponto que você precisa mobilizar a rede social e você precisa mobilizar justiça, mobiliza a justiça, cara. Porque tem coisa que você só resolve na base A vida é injusta com a justiça burguesa. Numa hora que você vai ter que... A pessoa joga a carta em você e você tem que dizer truco também. Não tem truco no Yu-Gi-Oh! Não tem truco no Yu-Gi-Oh! Mas tem a hora do duelo! É a carta armadilha. Tem carta armadilha. Eu lembrei uma coisa curiosa. Há um tempo atrás eu assisti um documentário que virou um documentário que tá na Netflix, um filme que tá na Netflix, o um filme do Tim Burton, que é de uma artista chamada Margaret Keane, que é o marido dela ficou anos e anos como autor. É o Big Eyes. Nossa, que filme triste. E no final o juiz vira assim, cara, eu não sei, vamos fazer o seguinte, traz a tela, pinta aí. Quem pintar é porque... Eu acho que esse juiz é bom. Beleza, ela foi e pintou, o cara fingiu que tá com o braço machucado. Tá bom, as pinturas são suas. Tem gente que finge que faz cirurgia... Já que você disse como se defender de uma situação dessa, você é uma pessoa super bem intencionada que não fez merda nenhuma, que fazer... Agora eu vou perguntar para a Ju. Já que vocês... São os escrotos? O que fazer quando você vê isso acontecendo? Ou com você, ou quando você vê isso acontecendo com alguém. E direciona pros machinhos que passa pano pra macho, porque macho pra passar pano pra macho é fantástico, é automático. Quando menos fica brilhando, né? É muito complicado, porque assim, depois eu queria até pegar um gancho disso, mas assim, até agora a gente só tá falando de homens abusivos, né? Verdade, né? Existe outra pois coisa. Pois é, eu ia puxar um caso aqui e falar de onde tá, né? Mas... em se tratando de, eu vi, ou eu presenciei, ou eu tô achando muito esquisita essa história. Ou como aquela moça que abriu a porta do consultório do João de Deus e viu ele abusando da menina, né? O que viu você ectoplasma acontecendo. Pois é. O que que você pode fazer? Cara, eu fiquei com uma vontade de esfregar a cara desse homem no asfalto, meu Deus do céu. Enfim, eu acho que a primeira coisa você tomar muito, prestar muita atenção, é com cuidado... conversar com outras pessoas, não com o chefe, óbvio, mas conversar com outras pessoas e perguntar mesmo, você já viu alguma coisa? Você acha que aqui tá tudo normal? Pra você tá legal? O que você mais gosta daqui? Tem alguma coisa que você não goste? Eu digo por... Porque você tem que ter uma defesa assim, tipo, ok, será que eu tô imaginando coisa? Infelizmente, a mulher... tem essa coisa que você passa assim... Ela imaginou coisas. Será que eu tô imaginando? Eu acho que é bastante importante isso também, porque às vezes tem casos de abuso que você passa de trouxa. Eu lembro que na época que eu trabalhava numa grande rede de roupas, teve um caso de uma mina que ela tomou porrada do marido. Ela tomou porrada do marido. E aí eu e mais dois colegas de uma colega, né, que era muito amiga dela, então a gente era em quatro, né? A gente foi pra cima e falou que não, que tava errado, né, e tal. E ela, porra, ela chegou, tipo... costela trincada, era nesse naipe, assim, o rolê aconteceu, além de roxo e tal. A gente foi na polícia, fizemos denúncia, o caralho a quatro, e rolou toda uma movimentação ali, mas porque ela era de uma determinada denominação cristã, e o casamento é sagrado e tem que se manter, porque senão Deus fica bravo, eles voltaram, e aí a gente ficou com aquela cara de... ué. E tipo, aí o cara vinha pegar a mina todo dia no trampo e dava aquela encarada, chegou a ameaçar, é que a gente é porra louca, e falou, vem pra cima, porra, otário. Né? Uhum. A gente resolve o bagulho então. E aí o cara ficou mais de boa, porque era mais gente. Então é muito importante você ter o apoio da vítima também e entender isso, porque infelizmente acontece da vítima não se entender como vítima ou ter outros motivos que vão manter ela na condição de vítima. A vítima ainda não passou pelo processo todo de entender, né? É complicado, né? E a partir do momento que você percebe uma coisa dessa, Você pode ter certeza, você vai ter que ir pelas beiradas. E eu tô falando isso porque eu já tive que fazer isso. Uhum. Alguém vai falar. Por quê? Aquela figura de... Ela... Todo mundo acredita nela. Todo mundo tem como sim. confidente, aqui... como coisa. Então, assim, em algum momento vai parar nela. Só que uma se você... Uma coisa que experiência própria tem é a questão... Aquela figura que eu acreditei não pode estar errada, porque senão eu sou otária junto. Eu não acredito que aquela pessoa pode... Que eu acredito... É, tipo assim, uma pessoa vai lá e diz assim, isso aqui tá estranho. Não tá estranho, fulano? Não, imagina. Fulano é um santo. Imagina, acredito tanto nele. Isso porque a pessoa não quer dizer pra si mesma... Total. Que ela também foi enganada. Total. É muito complicado. A gente tá falando sobre uma questão de seita, né, cara? Tipo, é meio complicado você explicar uma certa... Como é que você age tendo em vista que a pessoa tá em condições normais de temperatura e pressão dentro da sua própria racionalidade, né? Eu acho que isso... Existe a realidade se entorta nesse tipo de situação. Sei lá, até Johnny Stahl, nego tá tomando o Kisuko com veneno, nossa. Até chegar nesse momento, bicho, já tá um cara com arma na tua cabeça que nos fala, não quero tomar, toma aí agora. E tipo, e você provavelmente recebeu todos os sinais e você não tá na sua razão. É a situação do sapo cozido. Sim. Por isso que eu acho tão sensacional essas ONGs que estão se formando, que existem, a gente divulgar essas ONGs, que são pessoas que já passaram pela mesma situação, que estão ali pra olhar e que já têm uma experiência de lidar com pessoas que estão nessa, no meio dessa confusão. Tipo assim, sei lá, não é legal você ir falar com aquela pessoa? Eu acho que é muito importante, ao invés de a gente estar focando em como uma pessoa não se vê como abusador, em como uma pessoa não se vê como abusador e também não tá focando exatamente como a pessoa sai de um abuso que muitas vezes ela não consegue. Porque o abuso ele só acontece porque a pessoa não sabe como sair. É raro os momentos em que ela toma pra si uma força interna. Calma. Às vezes você não percebe que você tá no meio. Exatamente, porque você tá fora do seu, da sua condição normal de temperatura e pressão. Eu acho que mais do que isso, a gente precisa dar dica, na verdade, é pra pessoa que está de fora e tá vendo acontecer. Sim, sim. Porque mais do que qualquer coisa, esse tipo de coisa não aconteceria se todo mundo tivesse uma rede de apoio. Por exemplo, naquele caso em que vocês foram falado com a menina. Vocês lembram daquela história? Sim, sim. Que eu acho que a intromissão, entre aspas, intromissão de vocês é o que permite esse tipo de coisa não voltar a acontecer. Sim. Se você depender do cara, não abuse, nossa senhora, né? É. Ou você depender da pessoa... Não cometa crimes, anticrime. Passeata pela paz. Não comete crime. Algum tempo atrás, eu e a Lívia, em específico, e só ficou eu e a Lívia nisso, pois se tratava de uma garota... na realidade, ela procurou... Foi meio que um procurou ou não procurou a Lívia. Caiu, né? Sem querer, né? Caiu no colo da Lívia. Uma possível situação de abuso muito grave de uma garota menor de idade por um guru bem conhecido aqui no Brasil, tá? Ainda bem que agora tá reformado, né? A menina estava entrando nesse rolê. Ela queria muito entrar nesse rolê. E foi procurar, tipo assim, quem são as pessoas que são conhecidas, pessoas que aparecem na internet, pessoas que escrevem sobre isso. E acabou caindo num blog, num vídeo dessa pessoa. Quem já está dentro do rolê sabe que essa pessoa, existem histórias sobre essa pessoa. É esquisita, né? É esquisito. Mas uma pessoa que está entrando no rolê... Ela não sabe. Não sabe. Não. É um mundo novo, né? Não tem um arcabouço pra questão. Não. Você não tá calejado, né? Streetwise. Na realidade, ela mesma, Lívia, por favor, me corrija se eu estiver errada, ela mesma conseguiu identificar algumas situações esquisitas, obviamente que depois de papo com a gente e tal, mas ela conseguiu identificar coisas muito complicadas, porque, por exemplo, para ingressar nesta ordem que ela estava tentando ser dedicante, você tem que ser maior de idade, é uma obrigação. E, de repente, acharam para ela uma brecha... que ela podia ser, de alguma forma, whatever. Lá. Olha, por quê? Uma moça simpática, bonita. A galera falou, nossa, você é especial. Quase de maior. Quase de maior, você é especial. Pior que nem quase, viu, amigo? É mesmo? Nem quase. Tá bom, então tá. É bem nova. Eu lembro de eu e da Lívia conversando muito e lendo as coisas que ela escrevia pra gente. E era muito... Me atormentou. A palavra foi essa. Me atormentou porque a gente conversava entre nós e falava... O que que a gente faz? O que que a gente vai fazer com essa pessoa? E essa pessoa não tava perto da gente, né? Nós duas somos de São Paulo. E essa pessoa tava longe geograficamente, tava longe. Bastante. Uhum. É, pode botar uns 500 quilômetros aí. Aí, a gente tá numa situação de, tipo assim... O que a gente pode fazer é conversar com essa pessoa e dizer assim... Ok, miga, você não tá ficando maluca. Primeiro, a conversa começou por um ok... Você não está ficando maluca, isso tá tudo muito esquisito mesmo. Ela mesma percebeu assim, ai, isso é esquisito mesmo, isso é coisa da minha cabeça. Não, amiga, você não tá maluca. O cara garoteou, ele não deu tempo de pegar de vez, né? Que bom, né? A mina não era burra. Queimou a etapa também. A mina não era burra, a mina não estava tão fragilizada assim. Não, a mina era ligeira pra caramba. Não é questão de... Se você analisar o perfil, por exemplo, do judeu transante, assim, todas as meninas, realmente, assim, as que eu conheci, tinham alguma fragilidade. É muito importante a gente não falar que é uma questão de burrice. Isso, porque... isso eu ia corrigir exatamente isso. Não, ela tinha streetwise, né, cara? Ela tinha streetwise, ela sacou que o negócio tava esquisito, ela deu um passo atrás. Teve uma educação que permitiu ela perceber isso. Tá? Ela não tava desesperada. Ela não estava desesperada. Ela tinha uma situação que fazia ela uma pessoa mais fragilizada. Mas ela não caiu. Não sei se foi... Eu até falei pra ela, o teu SAG... Nossa, botou a mãozinha na cabeça dela e disse, para. Se continuasse lá, cairia. Era uma questão... Eu acho que era muito uma questão de minando. É. De minando. Água mole em pedra dura. É, e minando, né? É, e minando. Assim, não, sério, eu falei exatamente. Eu disse, o teu SAG, ó, tá em dia. Mas uma coisa que me marcou muito dessa conversa de vocês é que a gente acabou ficando sabendo e vocês se prontificaram, né? Até porque mulheres, a melhor situação se abre melhor, né? Do que... Ah, nossa. A gente não tava no meio. Isso a gente contou depois por cima pra gente. E aí, duas coisas que me marcaram muito dessa história foi, primeiro, era um cara que colocava uma... Ele fazia uma cerca, do tipo... A menina perguntava, poxa, olha que editora legal, lançando o livro. Tô pensando... E como o cara naquela posição superior a ela, ela perguntava. Ele falava, ó, não compra nada dessa editora, não. Nossa, é ruim. É dispersão e confusão. Tipo, não compra isso, não fale com essa pessoa, não se aproxime daquela outra, não leia sobre aquilo. É que a lavagem cerebral começa aí, né? Tal. É que a menina o que você pode fazer, o que não pode. Fuja da doutrinação. É, só que é complicado, né? Ela tava querendo entrar nesse mundo. Essa doutrinação não é boa, essa aqui é que é legal. E ela é boa, pode... Mas isso que é interessante, dentro de um universo em que ela não conhecia, o que que ela vai saber o que é bom, o que é ruim? Por exemplo, a gente tava falando que o cara é ruim, mas se o cara tava falando que a gente é ruim, quem é que tá saindo da história? Pois é. A gente não tá abusando de ninguém. Tem uma regra do Peter Carroll que é muito boa, que é você fazer escolhas que te permitem mais escolhas. Se você tá fazendo uma escolha que estão te reduzindo as escolhas, primeiro, você nem fez isso, você fez uma escolha que tem alguém mandando você escolher aquilo, temos um problema. Sabe qual é o nome desse? Bandersnatch. No Netflix. É mesmo? Eu não assisti ainda. Perdão. Não vou falar mais. Mas essa régua do Peter Carroll é muito aí, boa régua. Como é, mas como é que eu sei quem tá falando sério? Que eu vou saber se foi a Lívia Juliana ou era aquele cara. É só você olhar como esse cara tá hoje. Eu sei que essa garota está ouvindo esse podcast. Um beijo pra você. Beijo para você, sua linda. O tempo, né? Infelizmente, às vezes demora. Ah, mas assim, sim. Ó, eu estou falando pra você agora no seu ouvidinho. Você sabe que não era a gente que queria te sacanear. Saturno leva, né, cara? Dá um tempo, Saturno puxa. Como fala o meu pai, erroneamente no caso dele, mas aqui eu vou repeti-lo de maneira correta. O tempo é o senhor da razão. E tem uma outra questão, que isso quem fala é Jesus e o Crowley. O tempo é o senhor da razão? Não, o Cláudio. O Cláudio. Cláudio que é meu pai, inclusive. Crowley. Ele fala que teu pai é a reencarnação do Crowley. Não. Olha, é perigosamente... Não sei, vai. Porque tem o... Arlindo Cláudio, Arlindo Cláudio. Arlindo Cláudio. Porque tem uma parada que ele fala que é bem assim, cara. É os frutos, né, velho? Você tem que dar uma olhada no que essa árvore tá dando aí. Se a árvore falou que ela é macieira, então... brotando ali uns terços, é meio esquisito, né? Eu queria fazer um comentário aqui, que assim, caiu no colo da Lívia e meu, porque caiu, né? Mas você, menina, mulher, você mulher, agora apareceu aquele povo do Clube das Mulheres. Mas você mulher que tá entrando nesse rolê, ou que está nesse rolê há algum tempo, mas não se sente segura, existe um grupo no Facebook, que hoje é muito grande, né, Lívia? Que se chama Sinistro Feminino. Este grupo é dirigido por mulheres, administrado por mulheres, não é permitida a entrada de homens. Sem choro, você aí que tá aqui a começar a falar, sem choro. Faz teu grupo, caralho. Tá? Faz o seu. A idealizadora desse grupo foi a Vitória. Ela tem muitas mulheres ali que estão dando, inclusive tem postagem sobre isso. Se você sentir que você tá sendo engambelada, que o rolê tá errado, fale com as administradoras. De todo tipo, de toda hora. A idealizadora é a Vitória. Então, hoje em dia tem moderadoras ali, como por exemplo a Kate, esposa do Friswold, sabe? Então, assim, é gente que sabe. E eu quero dizer uma coisa também, Ju. Ninguém tá dizendo que as pessoas que estão lá são infalíveis. As pessoas que estão lá têm de pessoas de todo, sabe, vertente e pessoas. Pessoas, ninguém ali é guru de ninguém. Você tá dizendo que deve ter escrotinho lá dentro também? Opa, tem que vaza denúncia de homem, de macho. Nenhum grupo é seguro, nenhum grupo é seguro. Nenhum grupo é seguro. Tem macho infiltrado. Tem macho infiltrado que faz perfil de mulher, porém, a Vitória administra bem. Rapidinho, rapidinho, Ju, desculpa te interromper nesse momento tão importante. Desculpa. Se você. Cara, tem que ser uma pessoa muito pequena pra fazer um perfil fake de mulher. Eu vi um grande ocultista aí que tem vários perfis. Meu amigo, vai arranjar algo pra você fazer, pelo amor de Deus. Coloca só. Meu filhinho, olha. Pia de louça pra lavar. Vai lavar uma louça. Tenha coragem e coloca a sua carinha pra bater, como eu tô colocando aqui, por favor. Pra tudo na internet. Você quer criticar, você quer entrar no grupo do. Coloca a tua carinha, meu filho. Não vai acontecer. É claro que não vai acontecer, porque um cara é um idiota. É um covarde, né? Um bundão, é um boçal. Continue, você, Ju. Imagina, se você entrou nesse grupo, e eu aconselho você, mulher que estuda sobre ocultismo, entrar, que tem discussões maravilhosas ali, e as pessoas discutem muito bem, não tem treta, as pessoas têm um nível muito bom. É. De vez em quando tem uma treta, tá lá, mas é porque mas é internet. Ó, pá, mas vamos lá, vamos pegar a régua de merda do Facebook. Tem menos merda que os outros grupos? Tem. Bem menos. Porra, fantástico. Bem menos, tá? Se você não se sente à vontade para falar isso abertamente no grupo, existem vários posts lá, inclusive da Vitória, das outras administradoras, que dizem, você pode vir até a mensagem particular do grupo, minha, né? Principalmente a Vitória já falou isso várias vezes. Se você se sente enganada, ludibriada, se você foi abusada, pode falar com a gente acha um momento, a gente vê se é isso mesmo, se essa pessoa já tem histórico, pra você ficar esperto. Então é um grupo que eu super indico. Eu odeio o Facebook. Os únicos lugares onde eu ainda interajo são três grupos. Grupo da Penumbra Livros, grupo do Sinistro Feminino e grupo do Magicando. Outros eu só leio. Às vezes eu escrevo lá. Tem uma coisa bacana dentro do Sinistro Feminino, que as meninas dividem materiais. Então, olha, eu já estudei tal coisa. Tá aqui uma anotação que eu fiz sobre isso. Legal. Olha, aqui tem um vídeo sobre tal coisa. É um lugar que você precisa. É um lugar que você vai, tipo, ah, eu quero começar por onde? Eles vão te dar uma indicação. Isso. Vão te dar, tipo assim, ah, isso, acho que não. Acho que esse não começa por aí, começa por lá. É uma indicação. Que é como se fosse, tipo assim. É tipo um grupo misto, só que sem a parte ruim, que são os homens querendo te comer. Exato. Tem um trabalho que eu acho do caralho, maravilhoso, só não é do caralho, porque é de uma menina. Ela vagina, não tem caralho. Se ela quiser, ela pode ter. Mas, compra sem taralha. Mas, que é um trabalho da Vitória, que é facilitar os escritos ocultistas antigos. Então, ela pegou a gripa. Que esse filho que saco, da puta, hein? Falou nessa merda desse cor. E ela consegue. Não falou nada que fosse aplicável hoje em dia. Nada que você não acha na Wikipedia. Eu tinha que ter alguma coisa no resumão, assim. É o que é isso que eles estão fazendo. Ela pega esta parte, que é um saco. Desculpa, gente. É importante? É um saco? É ao quadrado. Entendi. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Ela pega esse trabalho e ela refaz o texto e bota lá. Gente, ele quis dizer isso. Se você quer se aprofundar nisso, olha, nós temos linguagens melhores aqui. Porra, isso é maravilhoso. E assim, em relação a essa parte de abusadores, não abusadores, eu lembro muito da minha relação com as minhas amigas de Manaus, que falava assim, ah, o fulano tá tá afim de mim. Passa a ficha. Ficha é uma, corrida. Puxa é uma enorme... Puxa capivara. Você chega lá e fala assim, gente, eu tô achando isso meio esquisito. Alguém sabe se tem alguma capivara escondida aí? Ah, caralho. Ou um matagal desse? Olha lá. Certeza. É... Quando posso... não tem, eles falam, tipo assim, olha, nunca ouvi falar nada, nunca... É, quando você nunca ouviu falar nada, também é pra ficar de olho. Porque esse cara provavelmente tá com o CPF... Tem 2 anos só, terminar, né? Se você é do LGBTIA+, acho que eu agora não esqueci nenhuma letra, existe também um trabalho do cacete, que é aquela egrégora do viado da chama púrpura. É. Não, é, o peraí. O Círculo da Viada Chama Púrpura. Círculo da Viada Chama Púrpura, obrigada. Que também já vi que oferece apoio e aconselhamento às pessoas que estão dentro desse grupo. Porque, gente, não é só homem que abusa de menina. E se você tem alguma denúncia sobre grandes líderes espirituais, pastores, tem a... ocultistas, não sei o quê, o e-mail tá aqui embaixo do grupo daquela... O que a gente vai fazer? Da ONG. Da Coame. Da jornalista. Por e-mail. Ah. Esse e-mail tem que estar no post. Ah, né? Não, tá bom. Dela, porque fosse o nosso. Eu não sei nem o que fazer. Quando chegou a situação da menina lá, eu fiquei, a Ju, o que a gente pode fazer? A gente pode conversar. Deixa bem claro, nunca negamos ajuda e não vamos passar pano pra isso, você entendeu? Mas também, talvez não sejamos as pessoas ideais para lidar com todas as questões. Que a gente também tem coisas que não sabe fazer, né? Posso fazer uma pergunta, Ju? Faz. Sobre esse grupo aí? Qual grupo? Do Sinistro Feminino. Que é o seguinte: apesar de eu ter falado, ter feito aquela fala sobre anonimato, eu acho que o anonimato é muito importante, principalmente pra autoproteção, né? O anonimato, tipo, é uma ferramenta super útil. Se você tá usando pra se proteger, sim. Se você tá usando pra atacar, você é cuzão. É, sim, normalmente, você é um covarde. Mas, tipo assim, você não acha que talvez, por exemplo, Andrei abusou de mim. Só que eu não posso falar naquele grupo porque vai vazar pro Andrei. Acho que vale também a pessoa fazer um fake pra isso, né? Mas também com bastante cuidado, porque tem gente que gosta de depreciar as outras. Inclusive, acho que isso já foi discutido, que existem perfis fakes que chegam, por exemplo, para as administradoras e dizem, o meu perfil oficial é esse, eu sou esta menina. Só que eu não posso entrar eu uso meu Facebook para trabalhar, a pessoa não pode ver que eu tô dentro do grupo Sinistro Feminino, que, meu Deus, eu trabalho com uma pessoa que é super católica. Então, ela chega e mostra, essa é a minha identidade real, eu posso entrar no grupo. Você tem uma persona, porque, afinal, Brasil 2019... Você tem um alter ego ocultista. Posso fazer um parênteses? Só faz um favor, não me manda solicitação de amizade, tá? Porque se você não tiver essa cara no perfil, eu não aceito. Tá certo. Deixa só eu botar mais uma última pauta aqui pra levantar, pra gente fechar. Essa galera tem poder? Essa galera aqui. Que galera? Abusador? Os abusadores. Se eles têm poder, Crowley era abusador. Ele fazia magia real. Ah, sim. O João de Deus curou. Eu achei aquela frase que você falou antes da gente começar sensacional. Tipo, a pessoa ter uma iluminação. Foi tu ou foi o Vinícius que falou? Que, tipo assim, a pessoa... Você tava falando assim, ó. Eu falei que a pessoa... Acho que foi você que eu falei, eu confirmei. Que a pessoa pode ser um grande cuzão e ainda assim ser iluminado. Nada. Olha só. O negócio que o Regardi fala, né? O Regardi tem uma atuação... Então a gente tem tá não, né? Porque ele já morreu. Mas o Regardi, ele comenta em algum ponto que ele tinha uma atuação como psicólogo, né? E que ele atendeu na vida dele diversos líderes espirituais e que ele não conheceu nenhum que não tivesse profundos problemas psicológicos. O que é super normal. Que vão desde o cara que vai falar de iluminação tal, e dá a palestra dele completamente bêbado, até o cara que é paz e amor e é abusador louco. Então... Tem de tudo. Tem uma coisa que a galera esquece. Ninguém é normal. É que as pessoas têm problemas, né? Não dá pra você viver em sociedade hoje e não ganhar problemas de brinde. Tipo, faz parte do mal-estar na civilização você ganhar problemas, você ter dificuldade. Uhum. Você precisa passar... Precisamos passar em terapia, precisamos passar em questões, precisamos de apoio. Não dá pra você segurar nada sozinho. Então, mas aí, assim, sendo específico na sua questão, Keller. Fala. Então eu vou levantar um ponto mais genérico. Vamos lá. Você acha que esse papo de cirurgia espiritual, que você arranca um pedaço no seu queijo dentro, você acha que isso é verdade? Eu acho que isso existe... irrelevante, não é? Pelo menos pro tema que a gente tá puxando aqui, tipo, eu acho que a pessoa pode ter poder... Pode ser... Poder, você não tá falando de influência. Poder na influência. Poder, mágico. Tipo, mágico. A pessoa pode ter capacidades mágicas, operar milagre e tal, não sei o quê, e ser um cuzão. O cara pode ser picareta, tipo, inventei isso tudo e ser um cuzão. Mas, assim, é irrelevante perante se o cara... Perante a questão, se o não, cara... Não, não é, se o cara tem... Lívia, desculpa, não é relevante. Porque, desculpa, mas pra mim, a partir do momento que o cara fala, eu faço cirurgias espirituais e arranca um troço de dentro do seu corpo, isso é uma picaretagem. Então, é o primeiro indício de que aquele lugar já não é um lugar pra você ir. Calma aí, rapidinho, rapidinho. Eu vou descortar por um sentido. É, Grola, você quer puxar essa treta mesmo? Porra, lógico que eu quero, cara. Desculpa, não, eu vou encostar em você, eu vou arrancar um pano com sangue de... Do nada, mano? Do Grola, se isso curar a pessoa, bicho, não vejo problema. Mas a questão é essa. Aí a gente tá falando de PNL. Sim, mas é isso. Tá falando de somatização, PNL. Somatização, PNL. Manifestação física, desculpa, isso não existe. Calma aí, pro tema de hoje... Não, Lívia, não é irrelevante, porque lembra o que tema a gente de hoje, a gente se sempre você... dá o alerta. Se você tá indo num lugar que você tá vendo que esse tipo de situação acontece, mano, vaza antes que seja pior. Vai, tá. Termina. Mas o que eu tô querendo falar é o seguinte. Se a gente entrar por isso, isso dá um episódio só de fazer e falar isso. Tipo assim, esse negócio da picaretagem. Dá um episódio 2 de picaretagem. Mas o que a gente tá querendo falar aqui é do abuso. Se a gente entrar pelo lado da picaretagem, a gente vai ficar mais 3 podcasts. Eu tenho um resumo pra isso também, que é uma coisa que não é nem minha. É de um outro cara que também tem seus esqueletos no armário também, que é o Jodorowsky. Jodorowsky é um velho de 90 anos, que ele tem um problema que é ser velho. O problema dele é que ele sobreviveu, né? Mas tem uma parada fantástica, assim. Tem uma biografia interessante. Abusador também. Abusador então, também. Todo mundo baba um ovo naquele livro dele. Eu não consigo ler porque o cara é um abusador no naipe da Maria Schneider e do... Esqueci o nome dele. Do Marlon Brando. Exato. O cara... Vou falar... Tem na internet aí. No filme, relato dele, inclusive. Como é que é o nome daquele diretor filme... também que abusou de uma galera? É o do... O Woody Allen. Nesse naipe. O cara... Por que eu digo que é uma coisa parecida com a da Maria Schneider? Porque o cara estuprou a menina e disse... que estuprou a menina, não só no set, não só em cena, como também particularmente. Então, assim, ele criou uma dependência nessa garota. Essa atriz nunca mais fez nada. Travou nada. A menina, né? Ele, tá? Então, assim, e ainda ele defendeu que o estupro é um gatilho criativo. Agora, quando vocês ficam, ai, Jodorowsky, o livro do tarô. Cara, de boa, assim, com todo respeito, enfia no seu cu esse livro. Existem várias pessoas que são tão boas quanto e vocês ficam, ai, que maravilha. Pra mim, vale a regra. Se o cara está vivo, eu não dou dinheiro. Eu não vou comprar o livro dele. Eu não vou falar dele. Se depender de mim, não vou dar dinheiro. Gente, existe muito material bom. Muito material bom. E ele vai demorar pra morrer, hein? Vai demorar pra... Vai, porque é um cuzão. Tá com 100 anos, Jô. Mas o ruim não quebra, né? Não vai, nem. Sabe? Então, assim, sabe? Ai, mas ele não tem poder? Provavelmente sim. O que a gente tá dizendo aqui é justamente que ele é um mal competente. Que ele faz coisa, que milagres aconteceram pela mão do cara. Que dá pra você ser os dois. E o exemplo que eu tô dando é que quando o Grola fala sobre a cirurgia espiritual, existe, pra mim, existe realmente um componente somático da cirurgia espiritual, que é aquela, é o paramento. É a porra do cinto de leão. Eu tô fazendo aquilo pra facilitar o efeito mágico que vai vir. Tipo, vai imagina vir a pessoa que tá somatizando alguma coisa. Ela vê um cara arrancando o mal de dentro dela. Pronto, ficou bom. Tanto é que se eu vou fazer algum rito xamânico, pra mim, inclusive, eu faço isso aí total. Já fiz rito xamânico com fígado de boi. É útil. Você pega aquele negócio, finge que arranca o mal, tá ali. Com boi vivo? Não, foi com fígado de boi que eu comprei no... Bichinho, né? Coisa. Mas não funcionou pelo boi, pelo bicho. É, o boi se fodeu. Eu acho que é importante a gente dizer também, porque eu sei que ali no cantinho, ali na, do lado direito, no cantinho, tem alguém que tá falando assim, mas não é só homem que abusa. E realmente, não é, né? A gente teve um caso recente aqui no Brasil que foi retratado pelo site metrópolis.com, tá? Jornalista, vou dizer aqui o nome dela, chama Leilane Menezes. Ela trouxe uma problemática bem grave que estava acontecendo em Brasília com uma grande sacerdotisa wicana que... Supostamente ou... Não, ela é muito conhecida. A reportagem fala isso. A reportagem diz que esta sacerdotisa estaria abusando... Ela é conhecida mesmo? Bem conhecida. Dentro da Wicca, sim. Tá. Estaria abusando sexualmente e psicologicamente de uma galera. O psicologicamente no sentido de, como assim você não vai participar do rito sexual? Imagina, se livra dessas amarras. Aquele papo que eu já falei no Magicando, ó, muito tempo atrás. Papo do esquerdo macho. Isso. E assim, é encabeçado por uma mulher. E muita gente denunciou, né? Segundo a Leilane, ela fez aqui um... Se vocês jogarem isso no Google, vocês vão achar, tá? No portal metrópolis.com. E muita gente disse que isso estava acontecendo, inclusive um casal disse que foi meio que obrigado a morar na vila que ela tinha e participar dos rituais sexuais. Caralho, que cinta louca. E quando confrontada com todas essas denúncias, a sacerdotisa Wicana disse que aquilo era uma guerra de mercado. Era outra bruxa que queria tirar ela da... e que tava falando coisas erradas sobre. Toda essa investigação foi feita por essa moça aqui, né, do metrópolis.com. E assim, e aí? Quando a gente se defronta com uma mulher abusadora. Acrescento o caso da Alison Mack, a Chloe do Smallville, que não só estava envolvida com um caso de abuso, como era sexual slaves, né? Elas eram escravas sexuais da do era culto, aliciadora, né? Aliciadora, e marcava as minas a ferro de boi com a inicial dela e do, rapaz, e do outro líder. Não, é um nível de loucura. Esse aí é o Rinodê com a mais. Esse aí é um plus, bizarro. Esse aqui é um plus. O Rinodê tá fichinho. Rinolai. É o seguinte, ser homem, ser mulher que abusa, tem mais homem que faz o abuso? Sim, porque a nossa sociedade deu mais poder na mão da figura masculina. Mas o abuso, como o Kelly falou muito bem, logo no início, o abuso não tem a ver com sexo, tem a ver com poder. Parênteses, por isso que a castração química, meu querido, não adianta, porque o cara pode estuprar a mulher com um cabo de vassoura. Continua. E tem um outro detalhe que eu acho que é muito importante, que a única coisa que a gente tem de perfil certo sobre todos os abusadores é que são seres humanos. Você não vê um koala fazendo isso. Golfinhos fazem. Mas golfinhos são melhor macaco que humanos. Macaco faz. Eu falei de koala por isso, porque eu sei que é um que não faz. É porque ele é muito pequeno. O koala não faz nada, bicho. Então, ele só come... Come eucalipto. Eucaliptos. Então os vegetarianos não estupram isso? É. Vegetarianos são koalas? Vegetarianos são koalas? Eu só queria concluir de novo aquela história. Eu acho que são. Pronto, o koala tá polêmico hoje. Koala é um bichinhoso, viu? Cara, tia, eu acho que o koala me estupraria tranquilamente. Ah, mas é que e você tá pedindo, né? O panda não faz nem o que tem que fazer, quanto mais o que não deve. É minha senha curta. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade de dar um tiro em cada panda que não quer transar pra salvar sua própria espécie, cara. Sim. Panda, fala New York. É que nem os bulldogs ingleses, né? Pra procriar precisa dar uma batida de punheta. Ele fala, opa, vamos lá. Caralho, que trabalho aí fantástico. Aí você bota ele batedor em de punheta cima, de bulldog inglês. Aí você tem que botar ele em cima pra ele pegar a fêmea, senão não vai. Ele não pega no... Ele tem que fazer no tranco. Tem que ser no tranco. Tem que ser meio... Jump start. Tá na hora. Vamos lá. Literalmente tem que fazer as coisas. Por isso que é tão caro um filhote de bulldog inglês. Não, é caro porque nego imbecil e quer essa porra, né? É, também. Vamos adotar, gente? Vamos adotar mais do que... Vamos adotar. É bom. É isso, né? Eu acho que existe uma... Vamos voltar um pouquinho nessa questão do poder, que é o seguinte. Eu acho que o Grolla, ele faz um levantamento interessante e a Lívia também faz um... Porque, só que os dois estavam desalinhados na questão. Eu acho que o Grolla levantou, talvez seja o Grolla me permita, é porque muita gente... Rouba mais faz, né? E ao mesmo tempo é aquele tipo de coisa que deu até problema no grupo do Mundo Freak, que foi o seguinte, do tipo, gente levantando isso dessa forma, né? Que, tipo, beleza, cara, não importa se o cara tem poder ou não, tipo, dentro da questão abuso, não importa. É um estupro. Não importa, ele é um estuprador. E teve um cara no grupo, uma menina no grupo que falou, ele tá discutindo sério, porque levantaram se o João de Deus tava fazendo magia sexual. Eu falei, meu irmão, que porra de discussão mongol é essa, né? Caralho? Aí teve um cara que comentou, não, tipo, ele estuprou, é um estupro, não tem magia sexual nessa porra. E ele falou, nossa, mas você tá lacrando. Calma, Andrei, respira. Respira. O uso da palavra lacrar já conta 20 pra pessoa, menos 20 pra pessoa. Menos 20 pontos pra lufa-lufa. Mas eu acho que a discussão é interessante sim, Grolla, porque realmente... existe muito dessa coisa no João de Deus, é um poder divino. Começa do nome, né, cara? Tipo, se existe um poder ali, por que que Deus permite, por exemplo, um abusador desses existir? Então, a minha opinião é que não tem poder nenhum ali, cara. Desculpa. Não, então... Assim, vamos lá. Pô, Todo mundo tem uma galera que falou que foi curado. Então, mas peraí, galera. Vamos lá. Toda escola, principalmente espírita ou espiritualista, vai dizer que a boa parte delas diz, mas toda doença na realidade é espiritual. Eu não concordo com essa posição. Eu acho que existem doenças psicológicas e existem doenças físicas. Psicológicas, espirituais ou foda-se, como você quer chamar. Existem doenças físicas e existem coisas que têm componentes. Existem componentes psicossomáticos. traumáticos que engatilham doenças físicas. Posso dar um parêntese? Se você vai para todos os médicos e ninguém tava sabendo, tu chega num centro e aquele curado, ok, eu acho que dá para considerar uma cura espiritual. Não. Agora, você falar que toda doença, eu acho que é um pouco exagerado, né? Talvez você comer igual um animal tua vida toda vai te dar um infarto, né, o seu filho da puta? Uhum. Não é porque você tá indo na igreja que isso não vai acontecer, né? Não, eu acho mesmo assim, porra, você tem, por exemplo, posso dar um caso pessoal? Por favor, eu tava esperando isso. Você tá dando rodeando aí, eu tava esperando isso. Eu tive alguns, muitos anos atrás, eu tive uma erisipela e tava foda, porque ela começou a subir, subir, subir e não curava nem fodendo, entendeu? E eu tava literalmente com... Sabe o filme do Adam Sandler, que ele tinha o pé preto? Meu pé tava daquele jeito, mas ele tava desfazendo, assim. Tava uma merda, entendeu? Nossa, amigo. É. E o pânico que me deu naquela época... criança resolve, Grão. O pânico que me deu dessa merda na época me desencadeou uma desidrose no outro pé, que basicamente é psicossomático. Os seus poros fecham, o suor quer sair e ele começa a criar bolhas. Eu comecei a entrar em pânico achando que o outro pé também tava desse jeito. Eu tomei uma caralhada de remédio e nada funcionava. Eu fui no terreiro, passei com o pai João, ele fez as rezas, blá, blá, blá. No outro dia começou a secar. Ah, mas o problema era espiritual? Não. Agora vamos traçar um paralelo cético-believer, né? Num ponto de vista cético, ele quebrou um componente psicossomático que permitiu que os remédios fizessem efeito. Do ponto de vista believer, ele tirou as miasmas, as paradas energéticas que estavam influenciando na cura, os remédios fizeram efeitos. Quando um cara não vai... Não vejo diferença. Eu também não, cara. Mas enfim, explicar. Quando um cara vai num rolê desse lá, né, enfim, qualquer centro desse que faz cura, entendeu? E o cara é um picareta. Ah, mas eu fui lá e fui curado. Então, muitas vezes isso só quebrou teu gatilho psicológico, entendeu? Ele fez lá o paranauê dele, ele não fez magia nenhuma, mas ele fez você acreditar que você ia se curar. Quebra a parte psicossomática, os medicamentos que você já toma vão fazer efeito. Não deixa de ser um poder. Sim, concordo, entendeu? Porque aí a gente fica naquele limite. Toda magia é, na verdade, somente psicológica. Não existe porra nenhuma disso. Então a questão é essa. Uma vez que você... Pô, o cara foi lá no Jorge Deus e se curou. Porra, é óbvio. O cara tem a fama de ser o curandeiro pica das galáxias. O cara vai lá, passa com ele, quebra o componente psicológico, a medicação faz efeito. Posso? Agora, eu duvido que ele tenha curado alguém que não tava tomando remédio. Posso dar uma explicação believer pro João de Deus? Uhum. Aí eu... Você ouviu piruletas? O que é egrégora? Então você já sabe. Sabe por quê? É a própria egrégora de cura da galera que procura o lugar. Ela chega lá e ela fala assim, caralho, aqui eu vou me curar. Eu escrevi esse roteiro e eu não pensei nisso. Tipo, sabe? Ela chega lá e fala assim, cara, eu tô na frente do médium mais foda que curou, sei lá, minha tia, minha irmã, minha cunhada. E ele chega apareceu lá... Apareceu na Oprah. Apareceu na Oprah. Ele chega lá, tá todo mundo vestido de branco, é todo mundo entre, seja bem-vindo, sente-se ali, ele se sente cuidado, ele se sente tratado. É a egrégora das próprias pessoas que frequentam o lugar que faz o negócio acontecer. Não é o João de Deus. Vou dar mais um exemplo. Vou dar um exemplo de Jesus. Jesus. Mais exemplo de Jesus. Porradeiro, líder de gangue. Porradeiro, líder de gangue, amigo de assassino. Meteu. Jesus. Pescou tapa nos vendilhão do templo. Ninguém entendeu nada quebrou dessa parte. Quebrou o PlayStation do cara. Quebrou o PlayStation da minha amiga. Jesus, ele tem dois exemplos de uma parada dessa. Tem uma passagem lá da mina que tava com fluxo de sangue, que a menstruação não parava nunca mais. Aí um dia ela falou assim: não, eu tenho certeza que se eu tocar no Messias, rolou. Ele não tem que falar comigo. Aí ela vai lá e, eu preciso encostar em Jesus pra curar. Aí parou de sangrar. Aí Jesus para e fala, saiu o poder de mim. Quem foi que puxou o poder? E aí ele pergunta quem foi que tocou, e aí os apóstolos ficam loucos em volta e falam assim, não, como é que você, todo mundo tá tocando em você aqui, caralho? Você tá passando no meio de uma rua com todo mundo relando a mão. Mas não, alguém me tocou com magia. Eita. Alguém me tocou que puxou o poder. Veio da fonte. Então, da onde que foi? Aí acha a mina e tal. Então, não foi o Jesus que fez a cura, foi, se você for cristão e quiser acreditar nisso, foda-se. E tem a outra passagem, que é do Simão o Mago. Simão o Mago era um eu cara... Eu não respeito um mago chamado Simão. Tá zoado, né? Simão não é macaco, né? Se você chama Simão, desculpa. Mas é que tinha um macaco Simão, não tinha? Tem até hoje. Tem macaco Band News. É, macaco Simão. E aí, o que? Foi Simão o Mago. Simão o Mago, talvez não lembre da história, cara. Se não lembrar, desculpa, foda-se. Vale porque é bonito. Que foi um cara que ele falou assim, mano, tá todo mundo curtindo esse maluco aí, que tá curando. Eu vou falar que tô curando também pra sacanear. Ele falou, não, eu tô curando. Aí Deus mandou dois ursos e matou ele. Não. Eu não gosto de fazer aí isso. Aí curou. Aí ele... E caralho, porra. É que nem aquele sketch de fim de ano do Porta dos Fundos lá que chegou outro Jesus e fala, eu curo também. Aí a menina do lado dele, ele cura sim! Olha aqui, tipo, ó. Mó empolgada. Então, o Simão era esse cara do lado de Jesus Esquerdo de Porta dos Fundos. E aí, o problema é que ele curou mesmo. Aí ele falou, cara, e agora? Quer dizer que fazendo certas coisas acontecem? Fudeu, entende? Tipo, aí, não estava preparado psicologicamente para funcionar. É, o que acontece com todo mundo que faz magia em algum momento da vida. E mais do que isso, no episódio do Piruletas, que o Grolla escreveu e gravou, sobre egrégoras, lá você mesmo explica que sua pessoa tá enfiada numa egrégora, bicho. Pra tirar é uma foda. Então tu explica tudo. Tenta dar um Android pro cara que usa iPhone. É que o cara que usa iPhone tem que se fuder, né? Tenta falar pra esses Marvete bosta. Oi? Que descer é muito melhor. Ah, vai se fuder, mano. Cara, não se vai, mano. Posso dizer? Não pode falar de religião aqui, já disse. Tá vendo aí a demonstração? Falar de religião aqui. Eu apanho muito com o meu... Eu tô tentando sair do iPhone e ir pro Android, né? Eu ainda apanho muito com o Android. É porque iPhone, ela, além de ser uma... É Estocolmo, né? Você gosta de Estocolmo. Então, só pra gente voltar, existe sim poder envolvido nessas relações. O cara pode ter algum tipo de poder ou fazer manipulação de algum tipo de coisa que realiza algum tipo de poder e ser um filho de uma puta. Uma coisa não tá ligada à outra. Não pode ser, por exemplo, igual a Whoopi Goldberg no Ghost, em que ela era uma pessoa que tinha poder, só que pelo uso picareta, Deus tirou o poder dela e ela começou a fingir. Não. Não foi o mesmo filme que eu vi, não. A mãe e a avó dela falavam com espíritos, mas ela nasceu sem o dom. Aí, quando o cara fala com ela, ela entra em desespero. Ah, então, fala, na verdade, não, eu tô confundindo com a novela da Globo. Eu tô ficando louca. Eu não falo com você. Minha avó e minha mãe tinha. Eu não. Ela toma um susto. Aí o cara... Não, você tá me ouvindo. É tipo o detetive de Pikachu, né? Você tá me ouvindo? É, pode crer. Cara, tô misturando tudo. Novela da Globo, filme do Pokémon. Daqui a pouco você vai assistir Ghost e vai ver o Pikachu no... Ah, não, mas eu tô nesse nível, cara. Mas é importante a gente falar isso tudo, cara, porque... O Pikachu cantando a música do O Pikachu fazendo um vaso de bala. Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar depois de tudo isso é: você está lidando com pessoas. É. Pessoas são falhas. Sim, se você espera que uma pessoa seja um avatar do divino, você vai inexoravelmente se fuder, irmão. Tem como não, cara. Não dá pra você botar. Pessoas têm que tratar num grau de igualdade. Ponto final, velho. Se você subiu o cara, pôs o cara um patamar acima, você tá pedindo pra se fuder, mano. Sim, sim. É, então é aquilo que eu sempre digo também, né, cara? É tudo uma merda. Não, guru é 3D no seu cu. Ai! Já não chega no Twitter, comer o cu de quem tá lendo, não aguento mais, gente. Pô, também tá eu foda comprei isso, até cara. Um vaselina, um KY, não aguento mais. Como é que é? Comer o cu de quem tá ouvindo? Nosso amigo do Cat tem um guia de como identificar pilantra, né? Muito também. Bom. Você lembra de cor? Não. Gosto do Cat. Ah, então obrigado pela informação que não você agregou calma, nada. Calma, eu vejo não. Aqui. Tá no Babylon, é isso? É. Caralho. É, ele fala que uma... Não lembro. É, ele fala assim, não ache o... Não procure um mestre que diga que saiba mais do que você. Procure um cara que quer aprender junto contigo. Mas ainda é cego guiando cego? Porque ele não. Porque ele não tá tirando onda. Ele não tá te não guiando. Não quer dizer que ele não saiba. Ele não tá te guiando. O problema é guiar. Vamos junto é outra coisa. Sim. Tá em off. Só pra avisar pro editor. Tá. É, ele fala alguma coisa que tenha um guia que tenha a mesma alegria em aprender que você tem. E que ele não fique ofendido que um dia você venha saber mais do que ele. Exato. É isso. É nossa, isso. Tem uma galera na internet que não, essa dica não vai valer de porra nenhuma. Tem pessoas que querem certeza, meu amigo. Essa vida é uma incerteza só. 2019 está aí para tirar todas as certezas de todos. Galerinha, vamos lá. Lembrando sempre, culpa do abuso é do abusador, regra número 1. Regra número 2, tenha um grupo, uma rede de apoio, né? Converse com outras pessoas de confiança, forme uma confiança, né? De fora do grupinho, né? Não apenas de fora, pode ser até de dentro, mas tipo, com várias pessoas, que pelo menos você consegue ver quem é que tá dando a ideia errada, né? É. Unanimidade não... Se você tá num grupo que é uma unanimidade... É. Exatamente. Não é legal. Valorize diferenças, né, cara? Não se isole. Não fica também só no rolê mágico. Porque tem o problema da galera crentaiada aí... Aliás, aquele meme é muito bom, né? Vocês gostaram do meme que eu postei lá no grupo do Magicando? Muito bom, né? Que todo mundo tá sabendo o que você tá falando, né? Vamos, tesouro. Não fique pra essa próxima. Não se misture com essa crentalha. Muito bom. Que é a galera que isola você do mundo, né? Que é essa parada. Você só tem aquele grupo. É, você acha que a crentalha é só... Só tem aquele. Crente? Não, meu amigo. Tem esse tipo de raciocínio em qualquer total, dá grupo. Pra você... Toma cuidado com qualquer grupo espiritualista que quer isolar você do mundo. Por aí vai. É um dos principais... Quando você vai ver alguma coisa assim, tipo assim, como descobrir que você tá caindo na roubada, os jornalistas sempre digam assim, o grupo primeiro isolou fulano da família, isolou fulano dos amigos, tentou dar um jeito de fulano só lidar com pessoas que pensassem iguais. É um modus operandi que funciona. Então, ficar de olho nisso. E bem ou mal, a gente não se propõe aqui que a gente vai salvar o mundo e nada disso. Mas eu acho que iniciativas como a do Magicando serve pra você achar gente que não tá aí querendo só comer seu cu. Pessoas que... E se você quiser, dá. Também não tem problema. Não tem problema. Tem que ser de maior. Sim. E contrato. Caralho. Essa relação do Vinícius da Lívia é um negócio muito esquisito, né, cara? Assinado pelo Elvis, né? Reconhecido pelo Elvis. As pessoas deviam ser mais diretas, né? É isso aí, né? Chegava e falava assim, ô, tô a fim de comer seu cu. Aí a pessoa fala assim, eu acho que eu não tô afim, não. Não gosto de você. Bom. Beleza, vou tentar com outro. Fica esse negócio de contar historinha pra boi dormir, não, porque eu sou escolhido. Então, calma aí. O combinado não sai caro. Não precisa ser um contrato. Também não chega na hora e bota o dedo, hein? Espera, dá uma conversa antes, cara. Isso não é foda. Então, eu posso usar esse megafone pra avisar que se eu posso comer o cu de algum ouvinte, alguém vai aceitar? Porque... Inbox, se 1% aceitar, eu tô muito bem. Beleza, mas... Eu vou comer mais cu do que muita gente nessa vida. Mas que vai... frota. Você vai ter que lidar com a Ira também. Ah, mas a Ira vai comer também, inclusive. E vai comer, inclusive, o meu, que é o maior de todos. A Ira, ela tem o super poder de fazer nascer uma caralha. É, exatamente. Imaginei a Ira que nem um saiadinho agora. Ah, mas é assim mesmo. Veiudinho assim, é impressionante. Vamos pensar, gente. A gente só tava uma besteira agora. Então, gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado aos apoiadores que estão escutando a gente ao vivo e adicionando. Bem, não tem muito questão pra abrir pra pergunta, né? Já que a gente foi um podcast bem mais opinativo, né? E meio mais complexo e tal. Mas gostaríamos de agradecer muitíssimo a você que tá aqui com a gente. E também a você que tá escutando esse episódio que abre 2019 com muita treta e muito bip. Provavelmente que eu vou ficar com muito medo antes de publicar essa porra. O bode vai cantar. Considere apoiar a gente. Esse podcast só é possível graças ao apoio de vocês, então vai lá no apoia.se/confidencial, que você apoia tanto o Mundo Freak quanto o Confidencial, vai receber aí a entradinha, o convite de entradinha e até 3 dias úteis pra você entrar aí no grupo. Aquilo. Susto, você falou convite de entradinha, eu já pensei. De entradinha do cu. De alguém. Só pinguelado, assim, plup, e sai. Olha. Só mergulhadinho. Aquela. Não vem com aquele papo de, só cabecinha porque não tem ombro, né? Como é que vai controlar? Então é isso, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui e aquilo. Ósculo no bode, praise the sun. Assim como a Fernanda, muitos bons comentários. Muito bom? É. Muito bom. Foi mesmo. Entendi. Muito. Você pescou alguém aí que quer dar o cu? Não? Então tá bom. Gente, alguém, por favor, diga se vocês querem dar o cu pro Andrei. Mas o cu você me encaminhou pro RH. O cu você não passa no RH, cara. O Andrei não encaminhou ninguém pro RH hoje. Que não seja por isso, Lívia, vai pro RH. Quando mesmo, parece aquela cabeça de pau lustrado. O André fez questão de fazer uma ilustração hoje. Uma lustração? Eu fiz uma ilustração hoje, quer ver? Ficou parecendo... Olha o abuso acontecendo. Ficou parecendo a careca do Leandro Carnal. Olha. Brilhante. Eu acho que antes da gente voltar dos recados, tem um comentário da Fernanda Goulart aqui, que é a primeira live dela. Acho que a gente devia bater palma pra ela só pra ela passar vergonha. Maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Beijo, dona Fernanda. Além de tudo, é bonita. Ô, bicha bonita. Mas se curte Magicando, é bonito, né? Não tem gente feia. Não, tem gente que... Tem gente feia assim. Eu não coloco mão na mão de todos os ouvintes, não. Judiado, né, velho? Tipo roxo. É um menino judiado, né? O que a gente pode falar? Judiado. A vida judiou muito. A gente sofreu bastante. Rodou de pneu murcho? É isso aí. Nem sei o que significa, mas ok.